Não me importo de morrer, não me importa, é o nosso lema, pois a camisa negra triunfará. Enquanto os comunistas têm lá o Bella Ciao, aquela coisa horrível, derrotista, a gente tem um hino maravilhoso desses para servir de inspiração. Essa não é a versão original, essa que vocês acabaram de ouvir, é a versão cantada pelos Ultras da Lazio, um time da Itália que mantém as origens fascistas até hoje. E por isso ela é a mais conhecida. Você já viu qualquer jogo da Lazio, você já ouviu ela sendo cantada no estádio. A original é de 1920, é uma letra do Annunzio, que era um poeta, que foi a inspiração pro lema Menefrego. Menefrego é não me importa em italiano, é o nome do podcast aqui. E era o grande motto, o grande lema dos camisas negras de Mussolini. Hoje nós falaremos sobre os camisas negras. A importância deles, a relevância deles, a forma deles de ver o mundo e toda a simbologia, o próprio Menefrego, que significa a faca cruzada entre os dentes, tudo isso. Mas uma coisa muito importante, e que caso você já tenha estudado esse assunto pelos meios tradicionais, pelo YouTube, por blogs, sites que falam sobre isso, é que tudo aconteceu ali na Itália com um background importante, com uma razão importante para estar acontecendo. Isso é meio deixado de lado. A impressão que dá é que um belo dia, isso acontece tanto na Itália quanto na Alemanha com Hitler, é que um belo dia eles saíram na rua, Mussolini saiu na rua lá em Roma, olhou para o lado e falou: "Aí, galera, e se a gente virar fascista?" E aí todo mundo se entreolhou assim e falou: "Puta, legal, vamos lá, vamos tentar." Foram para casa, colocaram a camisa negra, saíram e pronto, a Itália fascista estava montada. Porque nunca é explicado a origem, a razão para as coisas acontecerem. Sempre é: olha, o regime fascista começou aqui no ano tal, e os camisas negras eram uma milícia do Mussolini, sempre usam um termo assim, né, pejorativo, era a milícia do Mussolini, e durou até tal ano, quando ele morreu, acabou, e vamos pro próximo agora. Vamos falar agora sobre os 6 quadrilhões de mortes. E é ignorado todo o motivo para esses caras existirem, toda a inspiração deles. Pra vocês terem ideia, enquanto eu fazia o roteiro, eu comecei a procurar a inspiração política e militar deles, e tudo remonta muito antes, remonta a Esparta, mais uma vez, vamos falar de Esparta aqui, aos Hussardos, aos Arditi, que lutaram a Primeira Guerra Mundial. Os Arditi são uma coisa maravilhosa, porque a Primeira Guerra Mundial ela marca a junção entre o modo antigo de fazer guerra, que tinha ali resquícios medievais, e o modo moderno. O modo antigo ele era um cavaleiro com espada, ou montado a cavalo ou a pé, e uma armadura pesada e tudo isso, enquanto o modo novo era pular na trincheira, tacar a granada, tirar com a metralhadora e avançar para a próxima trincheira. Os Arditi eles meio que marcam o encontro disso. Eram uns caras, tenta criar a imagem na sua cabeça, depois eu vou explicar melhor como funciona, mas imagina isso. Eram uns caras com umas puta armadura, estilo medieval mesmo, sabe? Grande, só com o olho de fora, uma placa de ferro gigante para ser meio que a prova de balas. Na época a balística não era tão avançada quanto hoje, então isso ajudava bastante. E eles não tinham arma. Porque como a função do cara era limpar a trincheira, eles pegavam um monte de granada e colocavam tipo um cinto de granada assim em volta, uma faca, pulava na trincheira e ia dando facada em todo mundo e tacando granada. O cara era um limpador de trincheiras que não tinha arma, porque ele realmente sabia que ele ia morrer. Ele ia lá para fazer o trabalho sujo, limpar o máximo que ele conseguisse e garantir que quem vinha atrás, que a infantaria, conseguisse tomar aquela trincheira e avançar ali 2, 3 metros. Esses caras são a origem dos camisas negras, então a gente consegue ver de onde eles vieram, qual era a ideia deles de lutar por um ideal. Não era o ideal hoje de: ah, eu vou fazer um texto aqui no Facebook mostrando as minhas ideias, eu sou muito corajoso, então farei um texto e não vou esconder nada. A ideia deles era literalmente se colocar dentro de uma lata de ferro e pular num lugar onde tem 50 caras com metralhadora descendo tiro em você e tentar levar o máximo que você conseguia com a faca antes de ser morto. Esses caras são a origem do Menefrego e a origem dos camisas negras, e falaremos sobre todos eles hoje, todos esses diferentes pontos de inspiração. De começo, já vamos para a vinheta já para poder organizar as coisas, mas de começo, tudo que eu pensei enquanto eu fazia o roteiro era por que eles lutavam, por que eles compraram uma guerra que já parecia perdida e por que eles continuaram até o final. E para chegar a esse ponto, eu pensei o tempo todo: O que motiva as pessoas a lutarem? O que motiva as pessoas a acreditarem em um ideal? E depois que eles alcançam esse ideal, como você enfrenta um exército que não teme a morte? Porque é o que passava pela cabeça de quem enfrentou espartanos, russardos, ardite e os camisas negras por fim. Como você enfrenta um exército que não tem medo da morte e o que os faz não ter medo da morte? Parece uma coisa meio complexa, mas é bem simples e a gente vai entender tudo isso depois da vinheta. Menefrego Podcast, episódio 22. Acredito que é o 22 mesmo. Depois da vinheta estaremos de volta com os camisas negras de Mussolini e toda a razão para eles terem acontecido. Vuol sempre lei ragione, ma Benito Mussolini, se gli italici destini sono in gioco, può ripetere così. Me ne frego, non so se ben mi spiego, me ne frego, fo quel che piace a me. Me ne frego, non so se ben mi spiego, me ne frego, fo quel che piace a me. Muito bem, ao fim dessas 2 semanas aqui estudando e tentando entender como se dá a guerra e como se dá a motivação para estar em guerra e para se manter em guerra, porque a gente tem essa noção de guerra como algo muito distante. Acho muito difícil alguém que está ouvindo isso aqui ter realmente lutado uma guerra, a não ser que você esteja em outro país, mas aqui no Brasil não tem como. Então é um negócio muito. Ah, não, seria legal, ia sair na rua e atirar no pessoal e seria emocionante. Mas não é imagem real. Tanto para quem está lá lutando quanto para quem fica. Para quem fica tem aquele medo do futuro, aquele medo de se a gente perder, o que vai acontecer, o que será, todo o nosso povo, toda a nossa cultura, ela vai ser apagada, ela vai ser controlada por uma força externa, o que vai acontecer aqui. E para quem está lutando também, imagina acordar todos os dias sem saber se você vai morrer e passar o tempo inteiro assim. A cada ordem que você recebe, você não sabe se aquela é a última que você vai receber. Cada refeição, você não sabe se é a última. Cada carta que você manda para casa, você não sabe se vai ter a resposta. É uma coisa horrível. Mas alguns poucos povos conseguiram superar esse medo e colocar algo além da vida, colocar uma razão ali além da vida. Esses povos sempre se apoiaram em duas coisas: ou a disciplina, ou o sentimento. Vamos separar os dois aqui para ficar mais simples de entender. A disciplina, para a gente ter um exemplo claro, é o que tinha em Esparta, por exemplo. Eu já falei sobre Esparta no episódio 5, sobre masculinismo, sobre o que acontece com o homem moderno, um episódio muito bom, que eu me orgulho muito de ter feito. Se você gostar mais do que trataremos aqui, que vai ser um pouco resumido, recomendo que você ouça lá, especialmente por essa parte. Mas, resumindo aqui, para não ficar muito repetitivo já com aquele episódio, Esparta tinha uma noção de criação do homem que era baseada em merecer ser um homem. Então você não nascia e pronto, você era um cidadão de Esparta. Você tinha que conquistar isso. Como eles faziam esse processo de merecer ser um homem, merecer ser um cidadão? Porque não era só para os homens, as mulheres também passavam por isso. Quando você nascia, você sequer recebia um nome, você tinha ali uma forma que sua família te chamava, mas não era o seu nome oficialmente. E com 4 anos de idade você era tirado do convívio familiar e levado para o treinamento militar. Esse treinamento militar ele começava com testes físicos simples, tipo correr uma certa distância, resistir uma noite na mata, coisas assim mais simples, que para uma criança eram muito difíceis, é óbvio. Uma criança de hoje jamais conseguiria. Mas para eles, no momento em que eles estavam, era uma coisa que assim, todo mundo conseguia, era tranquilo, só para testar se você tinha alguma debilidade, alguma coisa física mesmo que te impedisse. Caso não tivesse, você conseguiria passar. Passando isso, você teria 26 anos, ou seja, dos 4 aos 30 anos de treinamento contínuo, militar, psicológico, físico, emocional. E era uma coisa assim: se você conseguir terminar isso aqui, você ganha o direito de ser uma pessoa, você ganha o direito de ser um cidadão de Esparta. Conseguiu se formar, conseguiu passar por tudo isso aqui, e era realmente um treino pesado. Por exemplo, o treino final para você conseguir entrar pro exército, que acontecia aos 30 anos, era literalmente arrancar uma árvore do chão, porque isso mostrava que você tinha tanto força mental quanto força física e controle do seu corpo. Então era literalmente fazer isso, ir num local que era sagrado para os espartanos, arrancar uma árvore do chão, trazê-la de volta para o altar onde aconteceria o ritual, e aí você receberia o seu nome oficial, se tornaria um cidadão de Esparta, se tornaria um soldado de Esparta, e voltaria para onde você nasceu, e lá você poderia casar com uma mulher que era oferecida aos homens de Esparta, e essa mulher também teve toda essa vida sendo preparada. Ela era mais jovem, ela não tinha 30, ela tinha ali 16, 17 anos, mas ela foi preparada também desde criança para servir a um homem de Esparta, então vocês teriam uma família, e essa família poderia fazer as próximas gerações. Era uma sociedade inteira formada em torno da força. Você só chegaria a algum lugar se você tivesse força. Você só seria uma pessoa, seria um cidadão se você tivesse força e demonstrasse ela. Em Esparta, tinha uma frase muito famosa criada por Agesilaus. Não sei a pronúncia do nome exato porque é grego, mas Agesilaus ou Agesilaus, que é: as muralhas de Esparta são seus jovens, as fronteiras de Esparta são as pontas de suas lanças. Ou seja, a ideia deles era que o homem é o Estado, o homem forte é o Estado forte. As muralhas de Esparta são nossos jovens, as nossas fronteiras são as pontas de nossas lanças. Se a gente tiver um povo fraco, um povo que vai sucumbir ao inimigo, a gente cai, todo mundo cai. Toda a cultura espartana cai. Se a gente tiver um povo forte, se a gente tiver jovens fortes, jovens que estão dispostos a lutar, que darão a sua vida por Esparta, Esparta se torna forte. Por isso esse treinamento, por isso era cobrado que eles tivessem toda essa vivência antes de sequer serem considerados adultos. Junto de toda essa noção, surge o ideal da honra. A honra é você fazer jus ao que lhe foi ensinado desde criança. Se tudo o que importa é que o seu povo siga, se tudo o que importa é que os seus filhos cresçam no mundo espartano onde eles vão ter aqueles valores que você considera importantes, nada importa além de manter a sua honra, além de mostrar que isso é importante. Ou seja, a derrota não é ruim. Perder uma batalha não é ruim. Perder uma guerra até não é ruim. Porque se você perde com honra, você teve honra até o fim. A morte não importa quando a morte é honrada. Agora, a coisa mais perigosa para esse tipo de sociedade, para o tipo de sociedade que se baseia na disciplina, no caso de Esparta, na honra, é perder essa honra. Você coloca uma coisa acima da morte, você fala: ó, morrer não importa, a única coisa que importa é ter honra. É melhor estar morto honrado do que estar vivo desonrado. Quando surge alguém que quebra isso, alguém que não tem honra, se torna um problema muito grande. Então, quando Esparta cai, quando toda essa sociedade que dominou ali a Grécia durante séculos vai cair e entra numa derrocada que eles não conseguem mais se reerguer até ser finalmente extinta. Para a gente ter uma ideia de como isso era importante, de como ser uma pessoa honrada, uma pessoa que mantinha a sua posição ali no exército, que não ia recuar, que não ia ter medo porque sabia que estava fazendo certo, como isso era importante para esses caras, Sócrates teve um aprendiz chamado Xenofontes. Ele é aquele ideal de homem vitoriano que a gente teve muito depois. Esse cara já era isso muito, muitos séculos, muitos milênios antes. Ele foi autor de tratados sobre tributação, sobre táticas militares, ele falava de alimentação, ele falava, sabe, assim, do que você tem que comer até como você vai cuidar das suas finanças, e ele era meio que um cara que tinha muitos interesses. E um desses interesses era ser historiador. Então, ele contava, enquanto estava vivo, como era a vida em toda a Grécia. Felizmente, ele falou em Sociedade Espartana, que é um dos escritos dele, como eram vistos os covardes em Esparta. Então eu vou ler aqui agora, são palavras dele, eu vou ler sem mudar nada para a gente entender a que ponto isso chegava, a que ponto o soldado espartano, o homem espartano valorizava sua honra e até onde ele ia quando ele perdia essa noção de honra. Palavras do Xenofontes agora. Em Esparta, Qualquer cidadão sente vergonha de se associar a um covarde. Quando algum torneio está prestes a começar, tais indivíduos são deixados de lado. Em ocasiões sociais, não participam de forma alguma dos ritos sagrados. Na vida cotidiana, enquanto anda pela rua, o covarde é obrigado a dar passagem, a ceder seu lugar a qualquer homem que o exija. Todas as mulheres de sua família não poderão mais ter maridos, e é seu dever deixar claro para elas que foi o culpado por isso. Ele deve viver sozinho, isolado, sem esposa, e ainda pagar uma taxa por isso. O covarde não pode ser visto com um olhar amistoso, e nem lhe é permitido dirigir a palavra aos homens de reputação impecável. Se necessário, deve aceitar, inclusive, ser espancado por qualquer um que o deseje e calar-se diante de qualquer castigo físico. Quando desgraças desse tamanho são impostas aos covardes, não é surpresa que os espartanos prefiram a morte em batalha a viver um só dia na desonra da covardia. Ou seja, dá para ver que a vida como um covarde não era nada fácil em Esparta. Você não só seria anulado porque você não poderia manter seu casamento, você não poderia sequer andar na rua, mas as pessoas à sua volta, a sua família também seriam. Se você tivesse filhas, por exemplo, irmãs, elas não poderiam ter famílias porque elas eram da família de um covarde. Ou seja, qualquer um que ia para a guerra preferia morrer lá e voltar com honras do que recuar e passar essa imagem, passar a ser visto assim. Para ser considerado um covarde em Esparta, você tinha que recuar em algum momento quando você estava em batalha ou se recusar a um ataque. Se o seu superior dizia, olha, a gente tem que fazer isso aqui, e você não vou fazer, você automaticamente era expulso do exército, tinha que voltar para Esparta e era considerado um covarde. Se você, durante o ataque, recuava, corria ou simplesmente voltava, não por uma questão tática, mas porque você teve medo, se você sentia medo em algum momento e deixava esse medo tomar conta, você também era um covarde, você também seria expulso do exército e seria mandado de volta. Agora, o povo de Esparta se orgulhava muito de saber que nunca um soldado completo, um soldado da elite do exército, tinha se acovardado. Aconteciam casos assim, é claro, porque parte do treinamento que eles recebiam ali dos 4 aos 30 anos, envolvia batalhas reais. Então, quando o cara já estava ali no final do processo de amadurecimento dele, que envolvia treinar com todo tipo de arma possível, treinar com todo tipo de escudo possível, fazer formação militar, ter treino físico para se desenvolver, desenvolver velocidade, desenvolver estamina, desenvolver força física. Quando o cara já estava ali no processo final desse treinamento, ele virava um soldado raso. Então, ele ia ali para a primeira fileira, ia combater o inimigo e mostrar que ele tinha coragem, que ele não aprendeu tudo só na teoria. Ele aprendeu também na prática. Então, acontecia de, nesse momento, uns caras recuarem, mostrarem covardia, e esses caras iam viver em Esparta como covardes. Só que soldados formados, pessoas que passaram por tudo isso, que se tornaram cidadãos completos, receberam um nome, esses nunca recuavam. E esses eram um orgulho para Esparta, porque eles olhavam e falavam, olha, o nosso modelo se baseia na honra, ele é tão forte que em todos esses séculos ninguém nunca se formou nesse modelo e se acovardou. Nós criamos homens honrados, nós somos uma sociedade que merece dominar a Grécia, futuramente o mundo como eles conheciam, né, claro, futuramente o mundo, porque nós criamos homens corajosos. Em 479 a.C., isso deixa de acontecer. O exército de Leônidas, lembra Leônidas, o 300 de Esparta? O exército de Leônidas tinha um soldado chamado Aristódemos. Aristódemos, ele é, depois de Leônidas, o espartano mais famoso pela questão oposta ao Leônidas. Enquanto Leônidas era um cara muito corajoso e que não recuou mesmo no momento da morte, onde ele tinha certeza que ele morreria, ele não recuou, Aristódemos recuou. Tivemos 3 sobreviventes ali entre os 300 de Esparta. Na verdade não eram 300, isso aí é uma coisa mais criada pelo Frank Miller lá, que foi aceita pelo cinema, para deixar realmente uma coisa, olha, 300 espartanos contra 300 mil, ou 30 mil, depende de quem está contando isso, peças e aí você coloca ali numa escala aproximada. Na verdade, não. Eram 1.000 espartanos, mais ou menos. Obviamente, a gente nunca vai ter certeza absoluta de quantos eram. Isso aconteceu há muito tempo. Mas em torno ali de 1.000 espartanos é o que se acredita hoje, por questões arqueológicas. Eles estavam em minoria absoluta. Isso é verdade, mas não era tão minoria assim. Ainda assim, era uma coisa assim que eles não tinham como ganhar, porque os persas eles eram muito bons também em guerrear. Eles também tinham muita tecnologia militar que os espartanos não tinham. Eles tinham boas formações militares que os espartanos não estavam preparados. Os espartanos, infelizmente, não avançaram muito nessa questão. Eles eram muito bons no que eles faziam, mas eles não criavam coisas novas. E chegou um ponto onde até contra as outras cidades-estado gregas, eles começaram a sofrer algumas derrotas que não aconteciam no passado. E isso ficou mais claro nessa Batalha dos 300. Enfim, voltando ao Aristódemos. Três pessoas sobreviveram nesse exército do Leônidas. Sobreviveram no sentido de que não morreram diretamente em batalha ao comando de Leônidas. O primeiro deles chama Pantites. Pantites era um soldado que Leônidas enviou para Tessália. E ele foi para Tessália pedir ajuda para enfrentar os persas. Não conseguiu essa ajuda e teve que voltar. Quando ele voltou, ele percebeu que Leônidas tinha perdido a batalha e que todo o exército de Leônidas estava morto. Então ele cometeu suicídio e foi o único cara aí que não morreu em campo, não morreu em batalha, mas vendo o que tinha acontecido, ele se sentiu envergonhado e falou: eu devia estar aqui, eu devia ter voltado mais rápido, sabe? Nem era uma questão que tinha controle, ele foi enviado por Leônidas para conseguir ajuda, ele não conseguiu, voltou e se sentiu tão envergonhado de não ter voltado mais rápido para morrer ao lado de Leônidas, para morrer ao lado dos seus homens, que ele cometeu suicídio e se matou ali. Além dele, nós tivemos Aristódemos e Euritos. Esses dois caras também eram soldados formados por Esparta, também estavam ao comando de Leônidas. Os dois ficaram cegos durante a campanha para se proteger dos persas. Então Leônidas falou para os dois que eles deviam voltar até Esparta, pedir tratamento, pedir ajuda, e quando tivessem se recuperado, eles voltariam para lutar. Ou seja, eles não eram covardes porque eles fugiram na calada da noite, eles eram covardes porque, covardes pela forma de se ver na época, né? Porque eles lutaram ao lado dos seus amigos espartanos, dos seus homens de Esparta, ficaram cegos lutando. O seu comandante chegou e falou: olha, eu permito que vocês voltem, vocês não poderão lutar mais aqui estando cegos, vocês não têm serventia para o meu exército, voltem, consigam ajuda, e aí a gente luta novamente. Eurito sabia que ele não podia fazer isso, ele sabia que ele seria um covarde se ele voltasse, não importa se ele está cego, não importa, ele não lutou até o fim. Então ele se negou a voltar, insistiu que ele lutaria sem condições. Leônidas não integrou ele ao exército, não falou: tudo bem, você vai lutar, então você fica aqui em tal posição. Ele falou: não, você não vai, não tem condição. Ele ficou esperando. Quando os persas atacaram, ele investiu contra as tropas persas, mesmo cego, e morreu em combate. Então ele conseguiu cumprir o que ele foi treinado, o que ele foi ensinado desde criança a fazer: morrer em combate pelo seu país, pela sua nação, pelo seu povo. Euritos era um herói para os espartanos. Aristódemos não, ele aceitou voltar. Ele falou: olha, eu já fiz tudo o que eu podia aqui, eu perdi a visão, literalmente, lutando pelo meu povo, então eu vou voltar, vou pedir ajuda, me recuperar e depois eu venho pra cá, não vou ter nenhum problema. Ele volta pra Esparta e ele vira o símbolo máximo de covardia pros espartanos, porque uma sociedade que não suportava recuar, que não suportava que você não seguisse até o fim, em tudo que você estivesse fazendo, especialmente na guerra, ver um soldado de alto escalão dando as costas para os seus companheiros no momento final. E aí, a relevância disso a gente sabe, o cara estava cego, ele achou que não poderia fazer nada, ele realmente não poderia fazer nada. Mas a visão que se tinha naquela época era tão diferente que eles falam: não, ele não é um cara que veio pedir ajuda aqui para se recuperar e continuar lutando. Ele é um covarde porque ele não ficou até o final. Se ele foi até lá e não venceu, ele tem que morrer em campo de batalha. Ele não pode voltar e ele fez isso. Heródoto, que é mais um historiador dessa época, ele conta o que aconteceu com Aristódemos. E em palavras dele aqui também, isso Ele escreveu toda a história da Grécia com foco especial em Esparta. Isso aqui você encontra num livro chamado As Histórias, é o livro 7 de As Histórias de Heródoto. E ele diz, abre aspas, Aristódemo foi recebido após seu retorno com total desdém. Nenhum espartano lhe dava ajuda para acender um fogo ou ousava falar com ele. De todos os homens que já viveram e morreram, nenhum deles conheceu a desgraça como Aristódomos conheceu. A história desse cara é tão triste que ele passa por todo esse rito de ser considerado um covarde, então ele perde todas as honras que ele tinha, a família dele cai em desgraça, e aí ele consegue ser reintegrado ao exército, e ele decide que ele vai dar a vida dele por Esparta, que ele não quer mais nada, que ele já falhou, porque ele tinha essa noção também, sabe? Tipo, eu fui um covarde, então eu mereço tudo isso. Mas ele decide que ele vai dar a vida a Esparta e não importa. Então ele vai para uma batalha quando Esparta já estava já se retraindo. E ele lutou como ninguém nunca tinha lutado naquele lugar, sabe? É absurdo o que ele fez e todos que falam, todos os historiadores, o próprio Heródoto faz isso quando ele continua com a história do Aristódemos nesse sétimo livro. Ele fala que ele lutou como se ele tivesse iluminado pelos deuses e que ele realmente partia para cima do inimigo e quebrava as barreiras de escudo sozinho e matava dezenas de inimigos, voltava para a formação e ninguém sabia o que estava acontecendo, mas ele fazia isso porque ele queria mostrar valor. E ele morre nessa batalha, defendendo o povo dele, defendendo Esparta. Só quando ele morre, consideram que, como ele era um covarde, ele não pode ser enterrado com honras. E aí, a razão para ele não ser enterrado com honras é: não só ele foi um covarde quando ele recuou junto ao exército de Leônidas, mas ele também morreu como um covarde porque ele lutou sem se preocupar com a própria vida. E se você não está preocupado em se manter vivo, você é um covarde porque você está aceitando a morte. Se você luta com honra, você se preocupa primeiro em se manter vivo e você combate a morte, você não a aceita. Então ele passa por tudo isso, ele tem uma vida inteira de desgraça, perde tudo que ele demorou 30 anos para conseguir, dá a vida dele por Esparta, lutando ali da melhor forma que ele podia e ganhando uma batalha praticamente sozinho. E ainda assim ele é enterrado sem honra nenhuma, como mais um covarde numa cova rasa qualquer. É uma história triste, realmente. Mas ela serve para a gente entender como funciona esse tipo de sociedade, como funciona esse tipo de exército, como ele se estrutura. Para convencer homens a lutar, você convence eles de que a morte não é um problema, o que importa é como você morreu, é a forma em que você se foi. Se foi com honra, tudo bem. A partir desse momento, os que não aceitam a morte por não serem honrados, eles sofrem um mal maior do que a morte. Isso é chamado pela historiografia e também por outros meios de produção como fate worse than death. Seria o futuro ou o destino. Destino é a tradução melhor. O destino pior do que a morte. Ou seja, era melhor morrer do que viver da forma que você está vivendo. No caso do Aristódemos, todos os dias da vida dele ele pensava: eu devia ter morrido ao lado de Leônidas. Era muito melhor do que estar aqui, vivo, mas sendo maltratado por todos que estão à minha volta, ser um cego qualquer na rua, humilhado por qualquer um que passava por ele. Esse tipo de sociedade ele consegue se manter durante muito tempo. Esse tipo de exército ele se mantém durante muito tempo. Mas quando você tem uma quebra disso que foi considerado a coisa mais importante, no caso aqui, a honra era o que mais importava. Todos se orgulhavam que eles eram honrados. Aristódemos volta da guerra desonrado, sendo um soldado formado. Eles falam: peraí, o nosso sistema de formação de seres humanos, de formação de homens, não funcionou. Nós formamos um cara, julgamos ele capaz, ele foi enviado para a batalha e ele recuou. Nós, como sociedade, falhamos. E por conta disso, a moral do povo cai. As pessoas não acreditam mais nesse mesmo sistema para formar soldados, porque falam: peraí, se aquele cara recuou, por que o meu filho vai passar 26 anos sofrendo para se tornar um homem, sendo que ele pode não ser um homem, que ele pode também sentir medo? Então isso aqui não funciona. E aí, a partir disso, você começa a ter problemas. Por que falamos de Esparta agora? Porque a formação dos camisas negras, ela leva muito em consideração a questão da honra também, mas tem uma pequena mudança aí, porque essa honra é vista de uma outra forma, que vai ficar clara assim que a gente avançar mais um pouco. Então, a primeira forma de manter um exército, manter homens lutando e homens acreditando em um ideal, através da honra. A segunda forma é o sentimento. É você criar algo interno e não externo, ou seja, não é a confiança em um sistema de honra, em um sistema onde se você não é honrado, você é atacado. É uma coisa interna, uma coisa que sai de dentro de você e que te inspira a lutar, que é o sentimento. Um exemplo claro disso é a Alemanha na Primeira Guerra Mundial. Isso aqui acontecia também na Idade Média, porque a crença em um Deus e que você está lutando por aquele Deus é um sentimento. Não coloco isso como crítica, como ah, Deus é um sentimento. Não é isso, eu estou falando a crença em si. A crença de que se você morrer ou matar por aquele Deus, você está fazendo certo, é um sentimento. Ou seja, um cavaleiro medieval, ele lutava movido por sentimento. Mas eu acho que isso fica um pouco mais claro e a razão de por que também não é um sistema muito confiável, uma forma muito confiável de manter homens lutando, na Primeira Guerra Mundial com a Alemanha. O que acontece na Primeira Guerra Mundial? Hitler, ele fala sobre isso no Minha Luta. Ele tem dois ou três capítulos especialmente focados nisso, como a propaganda alemã falhou durante a Primeira Guerra. A Alemanha envia seus jovens para lutar a Primeira Guerra Mundial, garantindo para eles que a guerra estava ganha. Ela vai dizer: olha, nós somos alemães, nós somos o povo que passou por todas as dificuldades que nós passamos, formamos o Império Alemão, formamos o Primeiro e o Segundo Reich. Nós não vamos cair para esses caras. Ou seja, o jovem alemão ia lutar acreditando que já estava tudo resolvido, ele só tinha que ir lá, passar umas semanas e voltar para casa com as medalhas e deu tudo certo. A Inglaterra, em compensação, ela motivava fazendo uma campanha mais honesta. Ela falava: olha, esses alemães, eles são bárbaros, eles são pessoas que não têm o um mínimo de moral. Se eles vencerem essa guerra, eles vão entrar aqui na Inglaterra, eles vão acabar com o nosso país, eles vão estuprar nossas mulheres. Vocês não querem saber o que é ser invadido pela Alemanha. Então a gente vai lutar e a gente vai dar nossa vida por isso, porque a gente precisa manter os alemães longe das nossas fronteiras. Enquanto o jovem alemão chegava na guerra, via o amigo dele de infância tomar um tiro e ficava: como assim? Por que isso está acontecendo? A gente não tinha ganhado? A guerra não estava ganha? Como esse cara morreu? A guerra tá ganha. A gente é melhor, a gente tem que vencer. Por quê? O inglês que via o amigo de infância dele morrer pensava: eu fui avisado disso. Eu sabia que seria difícil. Eu sabia que esses caras são bárbaros. Eles mataram meu amigo e agora eu vou lá e vou me vingar. O sentimento que o inglês tinha após receber essa propaganda, quando ele se dava com os horrores da guerra, era um sentimento de motivação, de falar: olha, eu sabia que seria assim e por isso eu tô lutando, porque eu não quero que isso aconteça com mais gente. O sentimento do alemão, quando ele viu isso acontecer, era um sentimento de traição. Ele pensava: pera, então o meu governo mentiu para mim? Então os caras que eu tô aqui tentando defender mentiram para mim? Falaram que tava tudo resolvido, que era tudo simples e era mentira e não tá nada resolvido, eu vou ter que morrer aqui por esses caras? Onde eu quero chegar? Qual é o ponto aqui? Quando você motiva as pessoas por sentimento, você não tem uma questão maior, uma questão como é o caso da honra para os espartanos, que não importa o sentimento que você sinta, o que importa é a sua honra. Então, se você sente medo, você prefere morrer não mostrando esse medo e ser honrado, ou deixar o medo de consumir, mostrar o medo, ser desonrado e acabar com tudo que você demorou anos para construir. Você prefere morrer sentindo medo, mas demonstrando honra. Agora, quando você baseia tudo no sentimento, você tem pessoas mais dispostas, pessoas que estão ali se entregando mais naquele momento exato, porque elas estão emocionadas e não só motivadas. Mas você corre um risco alto do sentimento, por ser uma emoção, ser superado por uma emoção mais forte. Ou seja, se o meu governo me enganou e eu passo a odiar o meu governo, o ódio ao meu governo é maior do que a motivação para defender o meu país. O sentimento, ele sofre muito com isso. Ele sofre muito com a fragilidade, com a facilidade que você tem de deixar esse sentimento de lado quando você encontra outro maior. E é o que acontece na Primeira Guerra Mundial. Se você leu Minha Luta, você vê que o Hitler, ele fala muito sobre isso, como seria difícil manter a moral alemã em alta depois do que aconteceu na Primeira Guerra. Porque o próprio governo alemão mentiu para eles. Como você vai fazer um alemão acreditar de novo no seu governo quando ele perdeu todo mundo, ele perdeu parentes, perdeu filhos, pais, numa guerra que foi dita para ele que já estava vencida e no fim não estava? Esse é o grande problema do sentimento. É a grande dificuldade que você tem em manter pessoas motivadas o tempo todo quando qualquer coisa ali que saia do controle vai criar um sentimento maior que supera o primeiro. Um outro ponto onde isso peca também é que o sentimento raramente consegue motivar um homem quando ele enfrenta a morte em si, quando ele percebe que morrer é um risco e não é só uma coisa distante. Porque, mais uma vez, sentimentos mais fortes do que o sentimento principal vão tomar conta. Então, se ele tá ali, ah, eu vou lutar aqui pelo meu país, eu vou lutar pelo meu Deus, por uma motivação interna, assim que ele percebe que ele pode perder a vida por conta disso, a chance de recuar é muito alta. Isso acontecia durante a Idade Média em dois momentos diferentes. Primeiro, uma coisa boa pra gente, que ajudou muito a sociedade ocidental a se manter, que era a forma de guerrear dos russardos. Russardos eram cavaleiros poloneses, mais um grupo que eu vou falar futuramente aqui. Eu prometi há muito tempo que ia falar dos camisas negras, levou ali uns 2 meses, mas tô falando agora. E os russardos eu espero que leve menos tempo, porque é um assunto bem interessante. Mas eles eram cavaleiros de cavalaria pesada poloneses. Nessa época, na época em que a Europa estava sendo invadida e ali em meio às cruzadas e tudo isso, era muito comum você ter que lutar contra um inimigo que você não conhecia. Hoje isso não acontece mais. Hoje, se você entra em guerra com um país muçulmano, você sabe o que é o Deus muçulmano que ele prega e você entende aquilo, você tem uma noção daquilo. Assim como ele sabe que é o nosso Deus cristão e ele tem a noção clara disso. Então é uma coisa já conhecida, não existe esse medo do desconhecido. Nessa época não, nessa época um muçulmano não sabia direito o que era Jesus. Era só uma coisa que ele ouvia falar e o tempo todo ele estava ali em guerra pensando: cara, e se esse Deus deles realmente for tão bom quanto eles dizem? E se a gente chegar lá e esse Deus ganhar a batalha para eles? E a gente não poder fazer nada? Isso era uma coisa que fazia muito parte do imaginário popular durante a Idade Média. Quando os romanos invadiram a Inglaterra, por exemplo, eles tinham medo de entrar nas florestas da Inglaterra porque existiam druidas lá, que eram celtas. Então, tinha esse embate de deuses. Qual deus é melhor, o nosso deus romano ou o deus deles, que é celta? E aí, como eles estavam muito longe da capital de Roma, eles tinham medo, medo real, sabe? Medo, medo, não é só uma coisa distante, medo físico. De entrar numa floresta que pertencia a um outro deus, onde o deus dele não era mais tão poderoso, e cair em alguma armadilha, algum feitiço e não conseguir sair mais de lá. Isso acontecia até a Alta Idade Média com muçulmanos e cristãos. O que os russardos fizeram? Qual é a inspiração deles? A forma que eles conseguiram inspirar sentimento nos seus inimigos? Ao invés de usar a tática militar que o Gengis Khan usava, de criar um alvoroço antes da batalha começar, ou seja, você chega batendo tambor, usando fogos de artifício e criando a ideia de que você é imponente, mas quando a batalha começa, não é bem assim, é só um cara de 1,60m sentado num cavalo, os mongóis não eram tão imponentes fisicamente assim. Os russardos poloneses, eles mostravam imponência em batalha, porque eles queriam inspirar essa noção nos seus inimigos de que eles eram imortais, de que o deus deles era tão superior que não valia a pena você sequer tentar lutar contra ele. Então, como eles faziam isso? Se você olhar os mapas de conquistas dos russardos, você vai ver que todas as cidades que eles conquistavam estavam próximas a montanhas. Eles eram muito bons nesse tipo de terreno. Por quê? eles ficavam na parte de trás do pico de uma montanha, que os muçulmanos teriam que invadir para chegar até o outro lado. E a tática deles era colocar um monte de cavaleiro em cavalos pesados, com armadura até o chão, uma armadura preta, eles usavam roupas pretas. Existiam outros tipos de roçados, mas a maioria usava roupa preta, num cavalo todo preto. E eles colocavam nas costas asas, que eram apenas visuais, você olhava e via uma asa, não tinha impacto nenhum, não mudava nada na batalha, mas a ideia era justamente passar essa visão para o inimigo. Então, imagina que o cara estava ali atrás do pico de uma montanha, sentado no cavalo pesado dele, com a armadura preta gigante, montado em cima de um cavalo que pra época era o mesmo que um tanque de guerra, que era uma coisa que não era muito comum, ninguém sabia como enfrentar, com uma puta asa, e ao invés de usar uma espada, que seria o padrão, seria o mais fácil de usar, uma espada ou uma lança quando está montado a cavalo, eles usavam foices, porque tinha esse impacto visual. Então, quando o muçulmano que estava lá há 8 horas subindo uma montanha conseguia finalmente chegar perto do topo e falava: olha, a gente vai descansar, a gente vai chegar ali, vai sentar, descansar e amanhã atacar essa cidade, surgiam esses gigantes, que para eles deviam parecer gigantes, tá, mas depois o cansaço, com 2,5 metros, 3 metros de altura, todos de preto, cavalgando contra o sol, com uma asa gigante preta e foices varrendo os exércitos muçulmanos. O impacto visual disso era absurdo. Imagina você lá embaixo, assim, olhando e falando: nossa, já estamos chegando. E de repente vem um gigante num tanque de guerra com uma foice literalmente varrendo todo o seu exército, passando a foice assim, todo mundo caindo, porque eles não conseguiam mais lutar, estavam cansados e tinham essa primeira sensação de: meu Deus, o que é isso que a gente está enfrentando? Essas coisas aí são enviadas pelo Deus deles? É isso que a gente vai enfrentar? Não dá. É a forma que eles viam a guerra na época. Então, o sentimento deles de o nosso Deus é superior e levaremos o nosso Deus ao resto do mundo, ele era automaticamente superado pelo sentimento de eu não posso enfrentar isso aí, não dá. Logo ele recuava e os russos defenderam a Polônia mesmo estando em muito, muito menor número. Eles eram assim, você tinha um cavaleiro russo para cada 100, 200 invasores muçulmanos e ainda assim eles conseguiram defender um território vasto, formar um grupo grande que marcou a história da Polônia e é um orgulho para eles até hoje. Por quê? Porque eles usavam essa noção deles de vamos causar um impacto para aflorar emoções no inimigo, e aflorando emoções, o inimigo era obrigado a recuar. Assim como acontecia na Primeira Guerra Mundial, que você percebia que seus amigos estavam morrendo e recuava porque a emoção maior era a emoção de estar sendo enganado e não a emoção de estar lutando. Acontecia aqui também. Outro ponto onde isso acontecia, e nesse aqui é uma coisa mais clara ainda e mais imediata, porque a gente pode se imaginar na situação, era em batalhas medievais rasas, batalhas que não envolviam grandes exércitos ou uma grande movimentação de tropas, nada assim, sabe? Aquelas batalhas que a gente vê em filme, que tá lá 500 caras contra os 500, e no filme é tudo um contra um, e eles vão lá e conversam, e dão espadada, gira, faz tudo aquilo. Na vida real não era assim. Na vida real você tinha duas paredes de escudo, e a batalha medieval era muito baseada nisso, parede de escudo, ou seja, cada lado formava uma parede que podia ser maior, ter um alcance maior, mas ser mais fina, porque você pegava 500 homens e colocava, sei lá, numa parede de 100 homens com espessura de 5, então ela podia quebrar mais fácil, mas ela tinha uma amplitude grande, ou você podia diminuir essa parede, diminuir a amplitude dela, mas fazer ela ser mais espessa, ou seja, 50 homens com 10 atrás protegendo. E a batalha medieval, ela era o encontro entre essas duas paredes, então ficava lá, de um lado, os caras xingando, do outro também, e aquela ameaça de ataque, aí tinha um falso ataque, eles avançavam até metade e voltavam, só para ver como o inimigo estava, ver se eles tinham alguma surpresa, alguma movimentação extra, mas eram duas paredes de escudo, uma contra a outra. Quando começava a batalha, essas duas paredes se batiam, e você tinha ali durante 40 minutos, uma hora, um cabo de guerra. Você tinha uma parede de escudos empurrando, e aí atrás ficavam os caras que estavam mantendo a parede com lanças tentando derrubar alguém, a outra parede empurrando de volta, sempre que você conseguia matar alguém é porque você estava segurando o escudo, você abaixava, conseguia cortar a canela de alguém, aí o cara, sem o pé, caía, então a sua parede empurrava mais, você terminava de matar ele. Ou ele morria antes, já pisoteado. E a batalha se dava assim, durante 45 minutos, uma hora, até mais tempo, 500 homens de cada lado, se empurrando para um lado e para o outro, batendo por baixo do escudo, tentando jogar a flecha para ver se acertava alguém, ou tentando empurrar mais forte. A partir do momento que uma das barreiras quebrava, aquele lado perdeu. Era muito difícil você conseguir, depois da sua barreira de escudo quebrar, recuar, refazer ela e voltar a atacar. Era muito, muito difícil. Então tudo era decidido entre quem conseguia manter sua parede de escudos por mais tempo. Agora, sabendo disso, sabendo da importância disso, eu vou ler aqui um trecho de um historiador chamado Bernard Cornwell. Ele escreve ficção histórica, o que significa que ele pesquisa muito sobre um tema, e depois de pesquisar muito sobre aquele tema, ele escreve um livro de ficção contando uma história fictícia. Por exemplo, eu vou falar sobre a queda de Roma, aí ele vai contar a história de Nero, por exemplo. Ele não tem esse livro, mas só para entender. Vai contar a história de Nero. Ele faz um livro inteiro sobre Nero, que ele cria os diálogos exatos, ele cria as decisões exatas da cabeça dele, só que tudo tem uma base histórica, então tipo, ele sabe que Nero começou tal guerra por tal motivação. Ele não sabe exatamente o que Nero pensou para começar aquela guerra, ele só sabe por que começou. Então ele cria ali o diálogo na cabeça de Nero, porque ele vai chegar àquela conclusão, chega à conclusão que Nero chegou na vida real, e a ideia é que você se sinta mais dentro da história, assim, não é só uma coisa pontuando assim, Nero começou a guerra tal por tal razão, ele conta de um jeito mais emocionante, assim como eu faço aqui, eu tento fazer pelo menos. Eu vou ler um trecho onde ele descreve uma guerra medieval e você se imagina nessa situação com o mesmo contexto. Você tá ali porque você tá lutando pelo seu povo, porque o seu sentimento é de que você quer lutar, que você quer ganhar aquela batalha. Imagina você, com esse sentimento, vendo as coisas que ele vai descrever aqui. O inferno que devia ser isso e o quão fácil era recuar. Pensar, cara, quer saber, eu não vou fazer isso. Eu vou me render e vou deixar esse povo aqui controlar o meu, porque eu não quero morrer nessas condições. Preste atenção nessa descrição. Na fileira da frente, tivemos tempo de investir uma vez. Depois nos agachamos atrás dos escudos e simplesmente espetávamos as linhas do inimigo enquanto a segunda fileira lutava por cima de nossa cabeça. O som das lâminas, o estalar dos escudos e o choque das lanças formavam um ruído ensurdecedor, mas um número notavelmente pequeno de homens morreu, porque é difícil matar em meio ao esmagamento. Enquanto duas paredes de escudo entrelaçadas se esfregam mutuamente, você não consegue acertar o inimigo. Em vez disso, a coisa se transforma numa disputa de empurra-empurra. O inimigo agarra a cabeça de sua lança de modo que você não consegue puxá-la de volta. Praticamente não há espaço para desembainhar uma espada. Durante todo o tempo, a segunda fileira do inimigo está fazendo chover golpes de espada, machado, lança sobre os elmos e bordas de escudo. Os piores ferimentos são causados por homens enfiando espadas por baixo dos escudos, e gradualmente uma barreira de mutilados cresce na fileira da frente, tornando a matança ainda mais difícil. Somente quando um lado recua, o outro pode matar os inimigos mutilados, caídos na linha de maré da batalha. Ou seja, imagina essa situação descrita aqui durante 45 minutos, contínuos. Você tentando empurrar uma parede de escudos, torcendo para a sua não cair, rezando para que a sua não caia, vendo os caras na frente perdendo perna e caindo e sendo pisoteados, e não podendo fazer nada e sabendo que você vai ter que assumir o lugar deles, porque quando eles caem, quem está na segunda fileira assume a primeira. Isso se repete durante uma hora. Em algum momento, a vontade que você tinha, não importa o tamanho dela, ela vai diminuir. Você vai olhar e falar, cara, não quero morrer dessa forma horrível. Ou seja, o sentimento inicial, ele era algo real e era algo que te motivava. Você falava, não, eu vou lutar aqui. Mas a partir do momento que você vê algo que te causa um sentimento maior, você recua. E é natural, é humano que isso aconteça. Ou seja, as duas formas tradicionais de se manter um exército, de se manter motivação, de se manter lutando, que eram por uma questão externa, como a honra, como a criação de um estado, ou de uma força, ou de uma sociedade, de forma que você prefira chamar, que dá valores importantes, ou uma coisa interna, como é o sentimento, como motivador principal, os dois têm falhas. O primeiro modelo ele falha quando esse pilar de inspiração cai, quando você baseia tudo em um ponto, e esse ponto se mostra falho, se mostra fraco, tudo que foi construído em torno dele também começa a arruinar, também começa a cair, porque perde a sua principal base. O segundo, ele perde quando surge um sentimento maior, como o risco da morte. Se você está motivado a fazer algo, mas a morte surge, é natural, é humano que você recue e que você tente defender a sua vida, até uma coisa biológica. Agora eu vou repetir a mesma pergunta que eu fiz lá no começo, para entrar nos camisas negras e para entrar na grande inspiração para os camisas negras que são os Artit. Como você vence um exército que não tem medo da morte? Se o que faz ambos os sistemas caírem é ou o medo ou a morte, como vencer um exército que não teme a morte? Primeira Guerra Mundial, os Ardit italianos, os caras da armadura que eu citei lá no começo. Ardit ele tem uma tradução que não funciona muito bem. A tradução de Ardit é ousados. Então, os Ardit seriam os ousados. Mas é muito difícil você ouvir o termo os ousados e não imaginar um bando de funkeiro com bermuda da Ciclone, óculos da Oakley e se chamando de ousados. Simplesmente não combina com um grupo militar. Então, vamos chamar de os que ousam. Fazer um puta malabarismo só para não chamar de os ousados. Eles eram os que ousam. O povo da Itália durante a Primeira Guerra Mundial tinha uma forma específica de se referir a esses caras, que era: se ninguém tem coragem, os Ardit fazem. Se ninguém aceita, se ninguém sequer cogita que algo seja possível, os Ardit fazem aquilo. Eles eram uma tropa com vestimenta funcional e imponente, coisa que não era comum até então. Se eu não me engano, jamais aconteceu, porque como eu já falei antes do exército do Khan, eles usavam muito a imagem de que eles eram maiores do que eles eram, de que eles estavam em número maior, para impressionar antes da batalha. Os russados eles usavam a imagem de que eles eram iluminados, ou de que eles eram algo de outro mundo para impressionar durante a batalha, mas nada disso era funcional. No caso dos Ardit era funcional, porque eles usavam umas armaduras gigantes. Vou inclusive deixar imagens aqui para vocês verem como os caras se vestiam. E como a Primeira Guerra Mundial era uma guerra de trincheira, caso eu não conheça o termo, é um buraco no chão. Essas guerras não eram mais lutadas entre dois exércitos que se trombavam e ficavam com a parede de escudos tentando empurrar o outro ou atiravam no outro. Você fazia um buraco no chão, uma linha ali de quilômetros, enchia de soldado e tentava atirar nos caras que estavam em outra trincheira pouco depois, em outro buraco, em outra linha de quilômetros. Só que as trincheiras elas eram muito próximas, era coisa de ali 4, 5 metros entre uma trincheira e outra. Então você passava dias lutando para conseguir chegar na próxima trincheira, e quando você avançava, os seus inimigos tinham recuado para outra trincheira 4, 5 metros antes. Então era dias de luta para avançar poucos metros, e eles iam recuando, e você não ganhava terreno com isso. Foi uma batalha muito sangrenta por isso. E como você precisava tirar as pessoas do lugar, precisava tirar eles do campo de batalha, não só daquela trincheira, mas do campo como um todo, começaram a usar armas químicas e coisas que não eram comuns antes, que nunca tinham sido usadas antes. Por exemplo, gás mostarda, por exemplo, lança-chamas, que eram usados como uma arma de defesa. Sempre que você estava defendendo a trincheira, você tinha alguém com lança-chamas, porque se ela fosse invadida, esse cara ia ligar o lança-chamas e sair varrendo a trincheira e tirar os inimigos daquele espaço ali para que você pudesse colocar mais soldados. Então, a Primeira Guerra ela é muito sangrenta, ela é muito corpo a corpo, ela não tem tanto o combate à distância que a gente tem. É guerra de avançar com a baioneta, furar o inimigo e continuar avançando assim, sabe? Era uma guerra difícil. Os Ardit, eles eram soldados que tinham o dever, que a única função deles em batalha era invadir as trincheiras do inimigo e limpar as trincheiras do inimigo, matar todo mundo para que os soldados italianos conseguissem avançar. Para fazer isso, eles usavam essa armadura enorme, toda de ferro, que protegia dos tiros, mas também não era nada perfeito, tanto que a maioria morria. A média de mortos por ataque chegava a 30% das tropas Ardit. Por ataque. Cada vez que eles recebiam uma ordem de atacar, isso acontecia várias e várias vezes por dia, 30% morriam. E aí eram substituídos, mas 30 morriam, eram substituídos. Era uma coisa muito perigosa. Eles pulavam na trincheira, para ficar desde o começo. Você fazia uma linha, o exército italiano fazia uma linha, que tinha a infantaria e tinha os Ardit. Eles iam avançando e tentando chegar numa posição o mais próximo possível da trincheira inimiga. Os Ardit ficavam atrás, já que eles só usavam facas e granadas, eles não tinham armas normais para atirar à distância, então eles ficavam atrás e iam avançando junto com os soldados que estavam com armas comuns. Quando chegava próximo à trincheira, esses soldados recuavam, porque eles iam esperar os Ardit limparem a trincheira para eles tomarem ela. Os Ardit avançavam e pulavam na trincheira inimigo. Viam 20 caras, pulavam numa trincheira onde tinha 200, 300 inimigos. E o dever deles era matar esses 200, 300 inimigos, sozinhos, sem ajuda nenhuma, sem napalm, sem nenhum tipo de artilharia aérea, sem nada. Ou seja, pegava a faca, pegava as granadas que você levou, seguia em frente e fazia o possível para não morrer e para levar o máximo de inimigos possíveis. Era um trabalho muito difícil, era uma coisa absurdamente arriscada. O lema que esses caras tinham era comum tropas militares terem lemas, daí que vem o Death Before Dishonor, todas as coisas que são repetidas até hoje. O lema deles era "O la vittoria o tutti accoppiati", ou todos vencemos ou todos morremos. A gente vai entrar naquela trincheira e ou a gente consegue limpar ela e garantir que o pelotão inteiro venceu e a gente tomou mais uma trincheira e só vai descansar alguns minutos antes de ir para a próxima e começar tudo de novo, ou vai todo mundo morrer ali. Ninguém recua, ninguém se rende, ninguém entrega ninguém. Ou todos vencemos ou todos morremos. O símbolo dos Ardit era uma caveira com uma faca entre os dentes. Não é essa caveira do Menefrego, que é o símbolo do canal. Era uma um pouco diferente, um pouco mais estilizada, que está na tela agora para você que está assistindo pelo YouTube. Mas a ideia aí era a ideia de que você não oferece e nem pede por misericórdia. A misericórdia, ela não existe quando você entra em batalha. Se você começou aquela luta, você vai morrer ou você vai matar. E vai seguir com isso até o fim. O símbolo da caveira com a faca entre os dentes para eles era isso. E depois o Mussolini vai usar como símbolo dos camisas negras também. Porque a ideia, a gente tem um ideal, a gente vai seguir ele. A gente vai matar ou a gente vai morrer por ele. E não existe meio termo. E por fim, o Menefrego, ou o Não Me Importa, é uma criação de um poeta italiano chamado D'Annunzio, que é o cara que deu as bases para o que seria o fascismo de Mussolini. O criador da ideia foi Mussolini, mas esse cara, ele meio que mostrou o caminho e falou: olha, a gente vai seguir por aqui. Esses são os ideais. E no geral, as formas que o fascismo se coloca ideologicamente são bem simples, são coisas que você pode seguir para sempre, para sua vida. Ele vai ter as bases econômicas muito de acordo com o país onde ele começa. O fascismo italiano, ele é muito diferente do fascismo inglês, do Mosley, que é diferente do fascismo à brasileira, do Plínio e do Gustavo Barroso. Tudo bem, tem muito integralista que diz que não é fascismo, que integralismo é outra coisa, mas eu considero fascismo. E todos eles são diferentes nas questões econômicas e na forma de ver a sociedade. Mas a base moral e de disciplina de todos eles é muito parecida. Por exemplo, a guarda de ferro romena, ela tinha os 6 princípios doutrinários. Presta atenção nisso aqui. E nessa hora não importa se você segue a ideologia ou não. Você pode ser um ANCAP, você pode ser... socialista não, porque eu espero que não tenha nenhum esquerdista ouvindo isso aqui, né? Mas você pode ser um ANCAP, um cara que tá lá, foda-se o Estado, só tô ouvindo porque eu gosto de história. Tenta imaginar esses princípios sendo implantados à sua vida. Não importa como você se define politicamente. Só a ideia por trás e a forma de ver o mundo que esses caras tinham. Isso aqui são os princípios da Guarda de Ferro Romena, não é do fascismo italiano, mas é só porque eles resumem tudo, resumem toda a ideia. Em todos os modelos de fascismo, esses princípios são muito parecidos. Então, é o que o D'Annunzio cria, só que a Guarda Romena não tinha o Menefrego. Imagina um homem que vem dessa ideia, um homem que vem desse tipo de visão de mundo. O cara que olha para o mundo com essas ideias. E depois encontra o Menefrego, que eu já vou explicar em seguida. As seis leis ou seis princípios doutrinários da Guarda de Ferro que se assemelham muito a qualquer tipo de fascismo no mundo. A primeira é a lei da disciplina, que diz: se legionário disciplinado, que só desse modo sairás vitorioso. Segue ao teu chefe na boa como na má fortuna. Segunda, a lei do trabalho. Trabalha, trabalha a cada dia, trabalha com amor. A recompensa do trabalho não será a ganância, e sim a satisfação de ter posto um tijolo para a glória da legião e florescimento da pátria. Terceira, lei do silêncio. Fala pouco, fala quando sejas necessário, quanto seja necessário. Tua oratória é a oratória da ação. Tua obra, deixa que sejam os outros que comentem. Isso aqui é bem presente no fascismo italiano. A ideia da ação. Você não é alguém de teorizar. Você não é um intelectual, cara, que vai ficar criando teorias de como seria o mundo ideal. Você vai agir para que as coisas aconteçam. Isso é muito presente nos Camisas Negras. Muito presente. A forma deles chegarem ao poder, deles elevarem Mussolini ao poder, se dá através dessa terceira lei. A quarta lei, a lei da educação. Deves converter-te em outro, em herói. Faz tua escola, conhece bem a legião. Ou seja, estude, saiba o que você está falando, saiba o que você está defendendo, conheça você mesmo, seus ideais. Mas a lei da ação vem antes, porque a ação é muito mais importante do que qualquer tipo de conhecimento teórico. Quinto, a lei da ajuda recíproca. Ajuda ao irmão a quem tem ocorrido uma desgraça. Não o abandones. Sexta, a lei da honra. Caminha sobre a via da honra. Lute e nunca seja vil. Deixa aos outros a via da infâmia, pois antes que vencer por medo da infâmia, melhor cair lutando sobre o caminho da honra. Isso aqui remonta a tudo que falamos já sobre Esparta, para a gente entender como tudo tá ligado com uma visão de mundo que esses caras tinham. É uma visão única, bem antiga. Por isso, por exemplo, acredito que Esparta foi a primeira sociedade fascista da história, antes de sequer existir o termo fascista. Os caras já seguiam os ideais. A Guarda de Ferro, ela tem toda a inspiração teórica que o fascismo de Mussolini tinha. Os homens dos Camisas Negras, os homens que formavam os Camisas Negras, eles tinham esse tipo de visão de mundo. É um tipo de visão de mundo que hoje em dia, em 2019, você também pode ter. Você também pode olhar para o mundo, ler essas seis diretrizes e falar: cara, eu vou seguir assim, porque eu acredito que é o certo. Eu não quero mudar nada, não quero que as coisas sejam diferentes, porque talvez nunca sejam, mas eu vou seguir o que eu acho que é certo, que são essas seis diretrizes. E esses caras já tinham essa base. Agora, eles estavam enfrentando algo que era a Primeira Guerra Mundial, a guerra mais violenta de todas. O que fazia um homem enfrentando a guerra mais violenta que já existiu se tornar um ardite? O que fazia um cara acordar, colocar uma malha de ferro enorme, pular numa trincheira inimigo que ele sabe que ele vai tomar tiro de todos os lados, correr para cima do inimigo com uma faca para tentar limpar essa trincheira? O que fazia esse cara agir desse jeito? D'Annunzio, o grande poeta que deu base para o fascismo de Mussolini, ele falava sobre a diretriz única que todo fascista deveria seguir, que é o me ne frego, não me importa. O não me importa, para D'Annunzio, não era uma questão ali niilista de: ah, nada faz sentido, tudo é horrível, quero morrer. Não é esse negócio sad boy mongol, não é isso. O não me importa é eu tenho um ideal, eu tenho uma clareza do que é importante para mim tão grande que todo o resto é mínimo. Eu acredito tanto nisso aqui, eu acredito tanto que eu estou fazendo certo, que todo o resto deixa de ser relevante. Nada mais me importa. Hoje em dia, isso vale para a vida acadêmica, por exemplo. Você vai para a faculdade, você está lá com seu professor enchendo a sua cabeça com marxismo e com luta de classes, e a história inteira era definida por luta de classes, luta de classes, o quê? Você pode aceitar isso para ser o cara legal que está por dentro dos problemas do mundo e pegar a mulher e ser famoso no Instagram? Ou você pode falar, não, nada disso aqui importa para mim, porque o que realmente importa, o que eu tenho clareza, que eu sei que para minha vida é importante, são as 6 diretrizes da Guarda de Ferro, ou é a forma como Mussolini via a unificação nacional. O não me importa, ele é muito mais a negação do que é raso em troca do que é importante. Isso entra na guerra com, e você consegue encontrar imagens disso, felizmente, até hoje, soldados italianos que sofriam ferimento em batalha, e o cara estava ali com uma bandana no braço, que o braço dele ia ser amputado, e ele escrevia na bandana, me ne frego, não me importa. A visão dele de saber que ele perderia um membro para defender o país dele, não era falar, nossa, o que vai ser agora o resto da minha vida, como eu vou viver com isso? Não, era simplesmente não me importa. Eu perdi porque eu estou lutando por algo maior. Eu sou mais um que vai fazer isso aqui dar certo, que vai fazer as coisas funcionarem. Me ne frego. Não me importa de morrer. Não me importa, é o nosso lema, pois a camisa negra triunfará e nada importa mais do que o futuro do nosso ideal. D'Annunzio, ele surge como um cara tão importante que ele é citado nesse hino de 1920, no trecho final. O trecho final cita ele por nome. Fala de D'Annunzio e de Mussolini, ou seja, ele era colocado ao lado de Mussolini. Ele, como criador do me ne frego, do não me importa, ele tem uma relevância absurda para os camisas negras, porque os camisas negras, eles vão herdar toda essa bagagem que existia aqui desde Esparta, de preparação, de ação acima de tudo, de ser um homem completo que vai ter meios intelectuais, mas que vai sempre ser guiado pela ação, ou seja, ele vai saber por que ele age, mas ele vai agir antes de tudo, não vai ser o cara que vai ficar ali lendo 500 livros, não vai ser o Kogos sentado lá na sala dele. Ah não, mas olha aqui esse escritor austríaco, o que eu li aqui? Eu, no meu livrinho ele fala que... Não, isso não vale nada, isso não muda o mundo, o que muda é a ação. E ele sempre vai ser um homem de ação, mas ele também vai se preparar intelectualmente. E ele vai ter toda a coragem dos Arditi, porque os Arditi são a grande inspiração. Então dos Arditi vem o lema, ou todos vencemos ou todos morremos. Vem o símbolo. Vem a ideia de que você não oferece misericórdia, você não pede por misericórdia, você entrou nisso, é para sempre. Vem o lema me ne frego, que foi usado pelos Arditi, que fazia eles acordarem todo dia. Fazia todo dia o cara acordar, colocar aquela armadura de 30 quilos de ferro e falar, não me importa o que vai acontecer, eu tô colocando isso, eu vou tomar uma trincheira porque eu estou lutando pelo certo, pelo que eu acredito. Tudo isso dá base pros camisas negras de Mussolini. Esses caras têm uma história muito maior do que simplesmente, ah, é o grupo que seguia Mussolini, ponto final. Além disso, a base do D'Annunzio, pra vocês verem o tanto que a gente gosta desse assunto, quanto eu pesquiso para trazer isso aqui para vocês, a base do D'Annunzio, ela era muito forte em Nietzsche, a ideia do modelo de homem ideal de Nietzsche, Übermensch, o super-homem. Nietzsche, nessa época, ele virou cânone na Europa. Toda a Europa redescobria Nietzsche. Porque, em vida, ele foi meio esquecido, ele foi meio abandonado. Nietzsche e Schopenhauer, em vida, eram os caras que viviam na miséria, que o Schopenhauer tentou dar aula, e ele tinha aulas com 5, 6 alunos, sabe? Era um cara completamente abandonado pela academia, desacreditado. Porque as pessoas olhavam pra ele e falavam, nossa, a visão de mundo que você tem, isso não é real, isso não existe. E eles sabiam que era, mas eles só foram provados, o destino só provou que eles estavam certos depois que eles tinham morrido. Ou seja, fim da Primeira Guerra Mundial, as pessoas começaram a reler Nietzsche e Schopenhauer e falar, esses caras estavam certos. Eles falaram de tudo que a gente está vendo agora. Eles falaram de todas as questões aqui há muito tempo. O niilismo de Nietzsche é o que a gente está vivendo agora. E o niilismo de Nietzsche, que serve de base para o Danunzio, ele ensina não abrir mão da vida e se dar por vencido. Isso é o grande erro de quem estuda niilismo pela metade, quem só pega a ideia básica, quem vê lá dois vídeos do Petri e fala nada faz sentido, quero morrer, estou triste. O niilismo de Nietzsche, ele é um meio, ele não é o fim. Ele não é o fim em si mesmo. Quando você encerra o seu caminho pelo niilismo no fato de nada fazer sentido, você não foi até o final da jornada. Nada fazer sentido só te dá motivação para ir além. Quando ele fala, por exemplo, de destruir os seus deuses, destruir os seus ídolos, ele está falando para você destruir a ideia utópica que você criou na sua cabeça e reconstruir uma ideia real que pode ser seguida. Isso é muito bem explicado pelo Nietzsche no Assim Falava Zaratustra. Assim Falava Zaratustra, ele divide o homem em três animais. Primeiro, o homem ele é o camelo. Isso todo mundo passa. Você passa e você está em algum ponto dessa escala hoje. Primeiro, o homem ele é o camelo. O camelo ele simplesmente aceita o que é colocado para ele. Ele aceita o que é imposto para ele. Ele não questiona. Ele trabalha, ele acorda, trabalha, dorme, acorda, trabalha, dorme. Em momento algum ele pensa e fala, cara, por que eu estou fazendo isso? Quem está ganhando com isso? Ele aceita, ele trabalha e ele se mantém dentro das rédeas o tempo todo. O camelo é o ponto mais baixo e é o completo oposto do super-homem de Nietzsche, do Burmeister. Então o camelo é o que a gente tem no o que hoje é chamado de gado. Sabe? O gado é o camelo de Nietzsche. É o cara que a preocupação dele é trabalhar para conseguir dinheiro e na balada final de semana e gastar R$300 em combo de vodka, porque ele acha isso muito legal. Ele vai postar lá no Instagram, olha, tô aqui na balada com combo de vodka no camarote, como eu sou um cara maneiro. E tanto esse cara quanto o Neymar, que tá lá na lancha dele, realmente com muito dinheiro e realmente tendo algo para ostentar, todos eles estão no mesmo ponto. São camelo porque eles não questionam nada e porque eles simplesmente agem por instinto puro, sem deixar nada maior para o mundo. O segundo animal na escala de Nietzsche é o leão. E o leão é onde todos esses caras que estão fora da Matrix, que são os MGTOW, que são os revolucionários de esquerda, todos esses caras se colocam. A ideia do leão é, depois de uma vida inteira sendo camelo, depois de muito tempo vivendo ali preso naquela ideia, você finalmente se liberta dela. Você finalmente percebe que tem algo além, que tem algo fora do que foi imposto pra você. E a sua primeira reação é de raiva, é de gritar e falar, olha, tem algo além, tem alguma coisa aqui, vocês precisam ver. É o que faz esses caras que estão metendo a real no Facebook. Eles percebem que existe algo errado com a relação entre homem e mulher, que a balança pende muito por um lado, que o Estado ajuda muito um lado, que não é justo, mas a forma dele de agir sobre isso é ficar fazendo textão com um fake do Charlie Sheen, gritando pra todo mundo, olha aqui, olha a verdade, eu descobri a verdade, eu descobri a verdade. É o caso do cara que descobre que existem razões econômicas por trás de tudo no mundo e que o presidente que é eleito em qualquer país não é eleito simplesmente porque ele é um cara legal e sim porque tem um certo povo bancando ele. Mas ele não sabe até onde isso vai, então ele começa a repetir o discurso mais raso que ele encontra, que é o do marxismo, que é resumir tudo a falar, ah não, são os ricos oprimindo os pobres. Ah tá bom, mas explica Esparta, explica a queda de Esparta, como foi. Ah, são os ricos oprimindo os pobres. Não, tá bom, mas Esparta não tinha questão de luta de classes, não tinha nada econômico em Esparta. Não caiu por isso, caiu por uma questão de honra, explica aí. Não, é porque os ricos em Esparta, eles oprimiam os pobres, sabe, esse discurso. E parece que eu tô exagerando, mas não, cara, se você tiver a oportunidade de falar com alguém que faz faculdade de humanas, especialmente de história, pergunta qualquer coisa, que o resumo que ele vai te dar é basicamente esse. Os ricos oprimiam os pobres, luta de classes, é só isso. Esse cara, ele tá preso na imagem do leão pra sempre, porque ele quer gritar, ele quer reagir, ele quer mostrar pro mundo como as coisas são, só que ele não sabe como, então ele reage da forma mais rasa possível, E para ele aquilo já vale, só que ele não vai a lugar nenhum porque ele só tá gritando, espravejando pros quatro cantos e sendo tido como piada. Por fim, o símbolo final na escala do Nietzsche, que seria o Übermensch, seria o super-homem, é o símbolo da criança. Por que ele usa uma criança e não um homem adulto? Porque a criança, ela tem a humanidade, ela sente as coisas, ela reage ao mundo, ela sabe que o mundo reage a ela, ela tem noção disso, mas ela simplesmente não se importa. Ela entende como o mundo se coloca, ela entende quais questões são importantes, ela entende o que as pessoas esperam, ela entende tudo isso, mas ela não se importa. Nada mais importa porque ela tem convicções internas que são a forma que ela vai lidar com o mundo. A criança, ela não só vive, ela brinca com a realidade, ela brinca com as expectativas. A criança, ela está além do que é esperado. Ela está além de tudo isso. E a criança, para Nietzsche, é o super-homem. A noção para ele, para ficar mais simples de entender e não ficar muito abstrato, quando ele diz que você tem que destruir os seus ídolos, você não tem que pegar e falar assim: quer saber? Estado do leão agora. Vou falar como o leão fala, como o cara que está preso no estado do leão, como o esquerdista, como o MGTOW age para tudo. Olha, eu descobri que a família, ela tem um problema. Eu descobri que a família, ela tá muito desbalanceada e que a grande maioria das mulheres não vale a pena se relacionar. Então, quer saber? Não tem que ter mais família, tem que acabar. Já era família, isso é coisa do passado, não quero mais família. Família não presta para nada. Família tem abuso sexual. Já era família, não quero mais família, não importa mais família. Ele tá gritando pros quatro cantos isso, que ele não quer mais, que não serve, que ele é alguém evoluído, ele não precisa mais disso. Tanto o esquerdista que defende o amor livre e as famílias com 15 pais e 18 mães, tanto esse cara quanto o cara que quer abolir a ideia de família porque não funcionou para ele e porque no mundo atual ela tá depravada, então não tem que existir. Você não conserta essa ideia, você não luta para resgatar essa ideia, você luta para acabar com ela de vez, porque ele tá no estágio do leão. Quando você está no estágio da criança, você destrói o seu ídolo, você vai pegar as coisas que são importantes para você. Você vai pegar a sua posição política, você vai pegar a sua família, você vai pegar a sua religião, tudo isso. E você vai atacar isso continuamente. Você vai parar e pensar nos problemas que a sua religião tem. Pensar ativamente, parar e falar: tudo bem, eu acredito nesse Deus que eu acredito. Por que eu acredito? E se for tudo mentira? E se ele existir, mas ele for de outra forma? E se ele não existir? E se eu estiver perdendo tempo? Você vai pensar de todas as formas possíveis. Você vai se convencer de que aquilo não presta para nada. Se você defende uma ideologia política, você vai se dar todas as razões possíveis para aquilo não fazer sentido, para aquilo ser a pior ideologia política possível. Você vai acabar com a ideia que você tem, que é uma ideia utópica, uma ideia bonita de que é maravilhoso. Você vai falar: não, é horrível, eu vou acabar com essa ideia. Quando você acaba, você vai ser uma tábua rasa que não vai ter nada sobre ela. E aí você vai começar a catar os cacos e reconstruir, falar: peraí, ok, eu já acabei com a ideia de família aqui, que é o estágio do leão, é o estágio da revolta, é o estágio de destruir seus ídolos, o estágio da criança, é o estágio que você começa a reconstruir. Então você fala: tá bom, eu acabei com a ideia de família aqui. Agora, deixa eu pensar melhor, será que realmente é desse jeito? Será que realmente essas coisas que eu coloquei fazem sentido? Será que não tem um outro ponto aqui que eu não considerei? E aí você vai começar a reconstruir. A ideia é que no fim desse processo, quando você reconstrói as ideias que você já destruiu, você vai estar criando algo novo, vai estar criando algo puro e algo real, porque foi criticado. Não é mais a ideia utópica linda de: ah, eu vou encontrar uma menina que vai ser muito bonita, que vai jogar videogame comigo, e que vai gostar de ler filosofia, e que vai ser NS, e a gente vai morar no interior da Noruega, vai ser maravilhoso. Sabe, essa ideia utópica, boba. Você vai destruir, vai falar: não, cara, isso não faz sentido, puta, pra que eu vou querer? Você acha que eu vou encontrar uma mulher que gosta dessas coisas? Você acha que eu vou encontrar alguém? Como eu vou sair do Brasil, cara? Eu vou morar na Noruega, eu não tenho dinheiro, eu tô fudido, como eu vou sair daqui? Claro que não, isso não vai funcionar, isso aqui é uma merda, não tem. Acabou, destruiu essa ideia. Você vai começar a reconstruir, tá bom. Eu não vou morar no interior da Noruega, mas eu posso morar num lugar legal que eu esteja feliz aqui. Então, ainda é uma ideia legal, quero manter. Eu não vou encontrar uma mulher que goste de jogar FIFA comigo, mas eu posso encontrar uma mulher que não reclame quando eu jogo FIFA. Então, tá bom, tá ali. É uma coisa possível. Aí você vai colocar mais um tijolo ali. Você vai brincar com a realidade, destruir a realidade que você tem na sua cabeça, reconstruir ela com coisas reais, palpáveis. E aí sim você vai saber o que é importante para você. Porque quando você ataca tudo, destrói tudo, e quando você tenta reconstruir, você vê que aquilo se manteve, aquilo realmente é importante. Não importa quais são os ataques, aquilo é importante, porque aquilo sobreviveu ao teste. Essa noção de Nietzsche, essa noção niilista, como forma de descobrir o que é importante, forma de construir o seu ideal e forma de definir o que você vai lutar para manter ou o que você vai lutar para conseguir, era muito influente no D'Annunzio e foi muito influente no Mussolini. Essa mesma leitura foi feita na Alemanha. O nacionalsocialismo alemão, ele também tem muito essa ideia, mas o D'Annunzio, ele foi numa questão mais pura ali, que é o não importa. O nacionalsocialismo alemão não tinha tanto essa questão. Eles não tinham nenhum lema claro sobre isso, por exemplo, enquanto o fascismo italiano tinha. Porque a grande questão em toda a obra de Nietzsche é não importa. D'Annunzio percebe isso. Ele usa o Menefrego para convencer esses caras a lutarem assim na Primeira Guerra Mundial e para convencer os camisas negras a, vivendo num país, na situação em que eles viviam, não se importar e lutar pelo que era certo. Agora vamos para a formação dos camisas negras por si. Já estamos já caminhando para o final do podcast. Italia proletaria e fascista è per la terza volta in piedi, forte, fiera e compatta come non mai. Os camisas negras, eles surgem na Itália tendo toda essa base filosófica de Nietzsche aflorando e tendo a imagem dos Ardit como o grande símbolo, o grande norte a ser seguido. Os Ardit, eles eram tão importantes nessa época, eles eram tão importantes na Itália, que eles influenciavam os dois lados da disputa política entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Então, enquanto o lado fascista, o lado dos camisas negras, usava a simbologia Ardit, o lado dos comunistas e anarquistas usava, eles se denominavam, na verdade, os Ardit del Popoli. Eles eram os ousados do povo, porque eles eram parte do povo, eles não eram militares, mas eles agiam como os Ardit agiram. Então, a simbologia era tão grande, era tão importante, que os dois lados da disputa pelo poder político na Itália usavam a imagem dos caras, mas a gente vai retomar isso aí daqui a pouquinho. O contexto da Segunda Guerra Mundial, então, ele está formado. Você tem o fim da Primeira Guerra Mundial, e no fim da Primeira Guerra Mundial a Itália sai completamente destruída, porque foi prometido muito para eles e eles não receberam o que foi prometido. Então eles eram uma pequena potência, ela era conhecida na época como a menor das grandes potências, ela não consegue ascender. E a Primeira Guerra, ela era vista em toda a Europa como uma guerra rápida e decisiva. Então todo mundo pensava, todos os países que participaram dela, que ela seria resolvida em pouco tempo, em, sabe, 2, 3 meses tudo ia estar acabado. E ela ia ser decisiva, ela ia ser a última guerra, tanto que o termo pelo qual ela foi conhecida era a guerra para acabar com todas as guerras, porque realmente se acreditava nisso. Depois da Primeira Guerra a gente vai resolver todas as questões do mundo, não vão acontecer mais guerras e acabou. A Alemanha estava muito empolgada, para a gente ficar aí no eixo da Segunda Guerra. A Alemanha estava muito empolgada, todo aquele espírito que o Hitler cita no Mein Kampf era geral do povo alemão. Eles acreditavam realmente que eles iam entrar na guerra, resolver tudo, voltar para casa como vencedores. E aí, quando isso não acontece, vem toda a questão do sentimento ser superado, que a gente já citou. Mas a Itália não era. A Itália, mesmo na Primeira Guerra Mundial, era muito mais cautelosa. Porque tanto os católicos quanto os socialistas na Itália se opunham à guerra. Há pouco tempo eles tinham lutado uma guerra na Etiópia, e pouco tempo, final do século anterior, 1870, 80, se eu não me engano, eles lutaram a guerra na Etiópia, a Itália começou o expansionismo muito tarde, e eles sofreram uma derrota muito humilhante. Essa derrota ela acaba com prisioneiros italianos sendo castrados, porque essa era a tradição do norte da África, e feitos de escravos. Então é muito humilhante para os italianos perder uma guerra dessa forma para um povo que estava muito inferior a eles, técnica e militarmente. Então, tanto os católicos, que eram a ala mais à direita, quanto os socialistas, a ala mais à esquerda, olhavam para a Primeira Guerra como mais mortes necessárias e falavam, não, é melhor a gente se manter distante disso, não vai valer a pena. Mas o rei queria a guerra, ele achava que era legal participar, que poderia dar essa ascensão para a Itália. Eles entram na guerra do lado derrotado, acabam mudando de lado no meio da Primeira Guerra Mundial, e como eles mudam de lado muito tarde, eles têm uma promessa muito grande de, não, quando acabar vocês vão ganhar minas de ouro, e vocês vão ganhar o espólio dos países derrotados, vai ter valido a pena essa mudança de lado. Mas não vale. Eles não ganham nada, eles acabam com a moral baixa por terem traído quem começou a guerra ao lado deles, e economicamente o país só piorou. Ao fim da Primeira Guerra Mundial, o liberalismo começou a crescer. Então você não tinha só mais a direita católica e a esquerda socialista, você tinha também uma nova direita liberal que assume oposição direta à monarquia. Então, os socialistas, que antes eram oposição, eles passam a ser neutros, porque eles são oposição, mas são oposição mais leve. Inclusive, o lema do Partido Socialista Italiano nessa época era nem apoiamos, nem sabotamos. Eles não incentivavam os trabalhadores, por exemplo, a produzir mais, a dar mais pelo país, mas também não faziam guerras, não faziam greves, não faziam nada, só não ajudava e também não atrapalhava. Nem apoiamos e nem sabotamos. E eles mantinham essa posição de ficar em cima do muro. Os liberais eram uma oposição declarada e era uma oposição forte. E o Partido Católico ele perde força, porque o Partido Católico ele apoiava o rei, ele era monarquista, e quando o rei decide lutar a guerra e a guerra se mostra um desastre, econômica, socialmente, se mostra um desastre, então todo mundo percebe que era melhor não ter se envolvido, eles perdem apoio e passam a ser um partido de minoria. A Itália está dividida entre os socialistas e os liberais. A conversão do Mussolini ela se dá nessa época. Mussolini escrevia num jornal chamado Avanti, que era um jornal socialista. Mas, para a gente falar do socialismo dessa época, é bom lembrar o ano exato. Isso aqui é 1918, 1919. Ou seja, a Revolução Russa recém tinha acontecido. O socialismo para esses caras, ou o comunismo para esses caras, ainda era aquela ideia utópica. Não dá pra gente olhar pro Mussolini escrevendo em um jornal socialista lá em 1912 e falar, ó, então ele era apoiador do socialismo, então o fascismo é de esquerda porque o próprio Mussolini era socialista. Não dá para fazer isso. Seria o mesmo, só para deixar no nível de comparação mais tátil, seria o mesmo que a gente pegar um cara que hoje apoia o anarcocapitalismo, que é uma ideia utópica que nunca foi colocada à prática, e aí imagina que daqui a 30 anos surge aí um país anarcocapitalista e esse país é um desastre total, dá tudo errado, e as pessoas morrem de fome e tudo acaba. É igual você pegar no futuro, olhar para o cara que hoje defende o anarcocapitalismo e falar, não, ele é um assassino, ele defende uma coisa que lá daqui a 30 anos vai matar tanta gente assim, já naquela época, olha que absurdo. Não dá para falar isso porque hoje a gente não sabe o que é um mundo ANCAP na prática. Não dá para falar de Mussolini ser socialista porque ele, na época, não sabia o que era o socialismo na prática. O socialismo era só uma ideia utópica que tinha recém acontecido na União Soviética, mas ninguém sabia o resultado final. Isso é muito antes do Holodomor, isso é muito antes da Segunda Guerra, isso é muito antes das marchas para a Sibéria, isso é muito antes de todos os massacres que aconteceram na China, no Camboja, em Cuba, na própria União Soviética. Então, é bom separar um pouco a noção de socialismo dessa época para a noção de socialismo que nós temos hoje, porque o próprio Mussolini não tinha como imaginar o que era o socialismo real que aconteceu durante o século XX. Então, na época, ele escrevia um jornal socialista, Avante. E ele percebe, nesse momento que está acontecendo a divisão entre liberais e socialistas, que a ideologia pessoal dele, ela não está nem para o lado liberal e nem para o lado socialista. Ele não é esse cara que defende o Estado totalitário socialista, o Estado que controla tudo, o Estado que tem poder absoluto. Porque o Estado, para Mussolini, ele é a união do povo. O que faz o Estado ser forte é o que fazia o Estado espartano ser forte. Por isso eu comecei falando dele. Você precisa ter homens fortes e mulheres fortes que vão gerar filhos fortes. Porque o povo é o Estado é tão forte quanto o povo que o mantém. Você investe no seu povo, porque investindo no seu povo você garante um futuro. Enquanto o ideal de Estado socialista é um Estado que se autorregula, que se automantém e que controla tudo porque o Estado precisa superar tudo, é aquela ideia que a gente tem na União Soviética, você tem lá a polícia do Estado, você tem os órgãos reguladores do Estado, os caras que são a elite econômica, são elite econômica porque controlam estatais. Então o Estado ele é inchado. O fascismo de Mussolini ele não prega isso, ele prega um Estado funcional, um Estado menor, que controla o que é importante, mas que é focado em desenvolver o povo, porque o povo precisa ser forte para fazer o Estado continuar no futuro. Então ele percebe que não dá para ele continuar escrevendo num jornal socialista que não cabe com as ideias que ele tem. Ele começa a assumir cada vez mais um discurso nacionalista oposto ao que o socialismo pregava, até o momento que ele sai do jornal Avante, porque não combinava mais. A ideologia dele, que tinha ali em comum a preocupação com o povo, que se acreditava que o socialismo tinha na época, e socialismo utópico inicial, não era socialista em nenhum outro ponto, então não tinha razão para ele continuar lá. Quando Mussolini sai do jornal Avante, ele começa a ver como a Itália realmente estava, longe lá do centro de edição dele. Ele era editor-chefe do jornal, ele tinha uma relevância muito grande. Ele começa a ver a Itália de verdade, ver o que o povo da Itália está passando. E a situação da Itália era horrível. Hoje, nós olhamos para a Itália como um país da Europa onde se vive bem, onde as coisas estão indo bem. A Itália de Mussolini era um país completamente destruído após a Primeira Guerra Mundial, economicamente, na criação de emprego. Até as próximas gerações estavam ameaçadas porque tantos italianos morreram que as crianças cresciam sem pai. Isso ia ser um problema social a curto e médio prazo. Aconteceu uma greve geral no norte da Itália, com 2 milhões de trabalhadores participando. Isso para a população italiana da época era muito grande. Indústrias fecharam, fazendas inteiras pararam de produzir. Isso era realmente muito perigoso para a economia italiana como um todo. 80% da população italiana era analfabeta, ou seja, cada 5 pessoas, 4 não sabiam escrever e não sabiam ler o próprio nome. Ou seja, você não conseguiria criar uma próxima geração de intelectuais italianos quando de cada 5 pessoas, 4 você perdia no analfabetismo, elas sequer tinham a chance de poder se desenvolver. A indústria italiana estava completamente abandonada. Enquanto na Inglaterra, por exemplo, a Revolução Industrial era uma coisa do passado que já estava discutindo, os problemas da Revolução Industrial, o problema da Inglaterra era esse. O que a Revolução Industrial trouxe de ruim e como vamos resolver esses problemas que ela trouxe? Na Itália sequer tinha ocorrido a Revolução Industrial naquela escala, então era um país que estava muito atrasado em tudo. Além de uma divisão interna muito forte, que aí não era uma coisa da Primeira Guerra, já era bem comum desde a queda de Roma. A Itália nunca foi um país unificado e forte desde que Roma caiu. Então o cara que vivia lá na Sardenha, ele odiava o napolitano, e o napolitano odiava o romano, e cada povo se via como superior aos outros povos, e cada povo achava que ele era o verdadeiro italiano e todos os outros não eram. O resultado disso é que não existia orgulho nacional, porque ninguém se via como um povo único. Era como se eles fossem inimigos, como se o Estado italiano não existisse. E realmente não existia. A Itália não era um país propriamente dito nessa época, era uma reunião de diversos estados menores. Socialmente, também, a situação era de abandono total. Não existia orgulho nacional italiano. A imagem de Roma era totalmente repudiada. Não se olhava para Roma, a Roma, o Império Romano antigo, como uma coisa bonita, uma coisa para se orgulhar. Não existia essa imagem. E os ideais da democracia, eles eram colocados como saída para tudo. Então, todos os lados apontavam para isso. Olha, se a coisa tá ruim, vamos abraçar a democracia de vez. A democracia vai dar voz a todos, a democracia fará todos serem ouvidos e tudo vai funcionar e vai ser maravilhoso. A democracia é a solução para tudo. Isso era vendido para o povo italiano como uma coisa que sequer podia ser contestada. Só que quando você entra na democracia no âmbito social, isso é justamente o que a Itália não precisava na época. Um país democrático, um país que quer ouvir todos o tempo todo, é um país que não tem imagem da liderança, um país que não tem, por exemplo, um chefe de família. Se um pai em um país democrático vê o filho fazer algo errado e tenta deixar claro para o filho por que aquilo é errado, a resposta que ele vai ouvir é justamente não, mas eu também tenho o direito de fazer o que eu quero. Eu tenho o direito de usar o que eu quero e de agir como eu quero. Porque o ideal democrático, o ideal de que todos tenham o mesmo valor e não importa o quanto você se preparou para algo, o quanto você está apto a decidir naquele momento, isso não importa, afinal todos têm direito à opinião. Isso é uma erva daninha em qualquer família, em qualquer grupo social. E era justamente o que a Itália não precisava nesse momento, mas é o que estava sendo oferecido para o povo italiano. Então, ainda durante a Primeira Guerra, Mussolini sai desse jornal Avante, jornal socialista onde ele escrevia, percebe a situação da Itália, percebe quão ruins as coisas estavam, mas ainda não existia a ideologia fascista por si. Ainda não existia a noção de criar um Estado forte, ainda não existiam os camisas negras, era tudo muito confuso para ele na época, dá para imaginar como ele se sentia e quão sem esperança ele estava nesse momento. Então ele vai editar um outro jornal chamado El Popolo d'Italia, é o Povo da Itália. E nesse jornal começam a aparecer os escritos nacionalistas dele. Ele não só está criticando as bases socialistas como ele fazia no Avante, nessa fase final, ele está assumindo um caráter nacionalista que se assemelha muito ao do fascismo. Então a gente vê diferenças no discurso do Mussolini aqui, por exemplo, quanto à monarquia ou quanto ao catolicismo. Ele tinha um pai muito ateu, muito, sabe, absurdamente ateu, e uma mãe muito católica. Então ele acabou puxando mais o pai dele, e quando ele escrevia no Avante, ele era um cara abertamente contra a Igreja Católica e abertamente contra a monarquia, por essa influência familiar que ele teve. Quando ele escreve no Popolo d'Italia, ele muda o discurso e fala: olha, eu posso ter criticado a monarquia no passado, mas hoje eu entendo a importância de um rei, a importância da ordem, a importância da imagem de um líder para um país. Eu posso ter criticado a Igreja Católica, mas hoje eu entendo a importância da unidade religiosa. Aqui ele começa a pensar não só como um homem que teve bases para ter opiniões, ele começa a pensar como um líder e ver o que é melhor para o país, o que é melhor para o povo. Aqui a gente tem o nascimento do Duce, que depois se tornaria o Duce. Aqui ele começa a aparecer mais claramente. Mussolini não é só mais um jovem maravilhado com a ideia socialista de Marx, ele é alguém que começa a ter noções políticas reais e saber como ele pode fazer a Itália crescer. Nesse período, os dois maiores partidos da Itália, como eu já tinha dito antes, eram o Partido Socialista e o Partido Liberal. O Partido Socialista defendia uma reforma rumo ao comunismo, como aconteceu na Rússia, lembrando que na época a Rússia era vista como um exemplo de revolução bem-sucedida, Ainda não se tinha noção do que ia acontecer lá de verdade. E o segundo, que era o Partido Liberal, queria tirar o rei do poder e colocar questões econômicas acima das outras. A economia vai resolver tudo. Se a gente resolve a economia, a gente resolve a questão social. Não importa se a criança vai crescer sem pai, porque o pai dele morreu numa trincheira. O que importa é que ele vai ter uma economia boa, e isso é tudo que importa. Era a noção liberal da época. Ao mesmo tempo que esses caras queriam tirar o rei para colocar a sua ideologia liberal de mercado, os socialistas queriam tirar o rei para implantar a ideologia copiada da União Soviética. Ou seja, o rei em si estava completamente ilhado, ele não tinha apoio. A opinião pública desacreditava ele, porque os jornais ou eram de esquerda socialista ou de direita liberal, então ninguém apoiava ele mais. E o povo estava contra ele porque o povo culpava ele pelo resultado da Primeira Guerra. O povo dizia: não só ele errou em nos colocar na guerra, ele também errou em mudar de lado, em acabar a guerra como acabou. Ele foi covarde, ele abandonou o que ele defendeu e por isso a gente está tão mal assim. Mussolini também não tinha apoio de ninguém. Mussolini também não tinha apoio nem do Partido Socialista, nem do Partido Liberal. Então ele estava ali na mesma posição. E é capaz que nesse momento ele começou a olhar para o rei com um olhar ainda mais amistoso, de falar: esse cara talvez pode ser um grande aliado. Não é só alguém para ser escorraçado em praça pública. Afinal, ele é um símbolo para o povo italiano e uma aproximação com ele pode ser importante. A única coisa que Mussolini tinha era o jornal onde ele escrevia e uma oratória impecável. Impecável, não tem outra palavra para descrever a oratória de Mussolini. A facilidade que ele tinha de despertar o espírito do povo italiano, a forma como ele atingia as pessoas enquanto ele falava. É uma coisa tão absurda que se você lê discursos dele hoje, em 2019, em século XXI, você consegue sentir ali uma chama do que um italiano sentia na época. E você imagina o que um italiano que não tinha esperança de nada sentia ao ver esse cara falando: olha, eu tenho uma solução e a gente juntos vai fazer isso aqui funcionar. Dá para imaginar, pelo menos. E Mussolini começa a usar essas duas coisas. Ele começa a usar o jornal, onde ele pode colocar as ideias e atrair pessoas para ele, e a oratória, que é onde ele brilha, onde ele vai para público e consegue transformar pessoas que estavam ali curiosas sobre a ideologia em seguidores que dariam a vida por ele, caso fosse preciso. As propostas de Mussolini nesse momento começam a ficar mais claras. A proposta principal é unificar o país. Ele quer criar um Estado italiano acima de tudo. Além disso, e como meio de unificar o país, Mussolini também busca resgatar o orgulho nacional, ou seja, nós somos italianos, nós falamos italiano, nós descendemos de Roma. Temos que ter noção disso para poder fazer qualquer coisa funcionar no futuro. Ele quer recolocar a Itália como liderança local, lembrando que a Itália era a menor das grandes potências, então ele quer que a Itália vire realmente uma potência europeia. Ele quer fazer um Estado forte através dos seus homens, ou seja, o Estado investe nos seus homens. O Estado investe, por exemplo, numa taxa de natalidade maior. Se for preciso, o Estado paga para que as pessoas tenham filhos e que os filhos sejam bem criados, porque você precisa ter homens fortes e ter muitos homens fortes para fazer um Estado crescer com a velocidade que ele queria. E a forma de fazer isso é viajar pelo interior da Itália pregando a ideologia fascista. Isso é difícil até de ser imaginado, porque ele não está partindo de um apoio que era uma coisa já meio garantida, então, ah não, todo mundo aqui gosta das ideias dele e ele só vai chegar lá e falar e vai ser aceito. Ele não está partindo sequer de um apoio econômico garantido, porque ele não sabia se ia chegar na cidade e ia passar fome lá. Isso podia acontecer, ele não tinha apoio de ninguém. Ele tinha um jornal onde ele escrevia e tinha confiança na própria oratória. O rei não apoiava ele, o Partido Liberal não apoiava ele, o Partido Socialista menos ainda, via ele como um traidor. E o que ele fazia era ir para um lugar no interior da Itália, colocar um palanque, subir nesse palanque e começar a falar. E dizer, olha, alguém aqui lê O Popolo d'Italia? E aí 5 caras levantavam a mão. Então, sou o editor-chefe, Benito Mussolini. Essas são as minhas ideias para a Itália. E começava a falar, inflamava o povo. Tudo isso você encontra, fazendo já uma recomendação aqui. Depois eu vou citar um trecho específico desse livro. Mas tem um livro do Mussolini chamado Discursos da Revolução. Ele é um livro escrito em ordem cronológica, com todos os discursos feitos por Mussolini nessa peregrinação. Não tem todo cidade por cidade, porque era muita coisa, mas são os mais importantes, os mais relevantes. E você consegue ver a diferença do discurso dele, como o discurso vai ficando mais forte, mais coeso, e como ele vai realmente criando essa noção de como chegar ao poder com o passar do tempo. No início, era chegar na cidade, montar o palanque, 5 pessoas davam ouvidos, ele falava para 5, e aí 3 delas gostavam e falavam, esse cara tem algo diferente. E ele dizia, olha, tô indo para a próxima cidade agora, alguém quer me acompanhar? Aí os 3 falavam, ah, eu acho que sim, cara, eu acho que esse cara não só tem algo diferente, como ele vai fazer acontecer, então eu vou com ele. E ele chegava nessa outra cidade, com 3 pessoas apoiando ele. Na nova cidade, ele já tinha um impacto inicial, porque era um cara falando com 3 seguidores. Então, quando ele ia lá na praça falar, ele atraía 20 pessoas e não 5 como foi no anterior. E aí, dessas 27 gostavam da ideia e decidiam continuar. Então ele chegava na próxima cidade com 10. E isso foi aumentando, aumentando. Ele foi virando uma influência política do interior da Itália. Era uma coisa muito pequena, sabe? As grandes lideranças políticas da capital, de Roma, sequer sabiam quem era Benito Mussolini, mas ele já estava criando ali a base do que depois seriam os Camisas Negras. Enquanto isso, lá em Roma, lá na capital, em 1919 acontecem as primeiras eleições após a guerra, e pela primeira vez os socialistas vão ter maioria no parlamento. Antes disso, a maioria era dividida entre liberais e monarquistas, dependia de como estava a situação econômica atual. E os socialistas eram oposição, ficavam lá em terceiro lugar, brigando para não cair mais ainda. Com o fim da Primeira Guerra, eles são maioria, pela primeira vez. Em segundo lugar, fica o Partido Católico, que vira ali o partido de oposição ao socialismo, então ele ganha muitos seguidores. Em terceiro lugar, os liberais, quase empatados com os católicos. O resultado disso é que politicamente o país pare, porque nenhum dos 3 grupos queria ceder. Então, os socialistas começam a fazer greves ainda maiores no norte da Itália e realmente tentar parar o país. Os liberais começam a ameaçar tirar as indústrias do país caso as medidas que eles pediam não fossem aceitas. E o Partido Católico não tem força porque não tem apoio popular. As pessoas elegeram o Partido Católico para o parlamento muito como uma negação ao socialismo, mas não era um partido benquisto, né? Porque as pessoas realmente acreditavam. Então, quando eles chegam no parlamento, eles não têm apoio, eles não conseguem mobilizar pessoas. O país está num caos completo, a Itália está completamente, aí sim, no fundo do poço. E a esquerda vai dar o primeiro passo na direção ao controle total do país, porque uma ala do Partido Socialista se separa e vira o Partido Comunista Italiano. Esses sim serão os grandes inimigos dos Camisas Negras. O Partido Socialista, que tinha todo aquele discurso de não, a gente só quer fazer gradualmente uma mudança que vai dar mais poder ao povo, vai fazer o trabalhador ter mais direitos, é tudo gradual, calma. De repente, uma ala grande desse partido se separa, vira Partido Comunista, e como Partido Comunista, eles passam a defender a ação direta. Falam, olha, a gente tem que matar o rei, a gente tem que roubar as terras dos empresários e implantar o comunismo aqui à moda soviética. O que fizeram lá com os Romanov, vamos fazer aqui também. A gente vai matar Vítor Emmanuel III, que era o rei da Itália, e vai mostrar que é muito simples viver a nossa utopia comunista aqui na Itália também, assim como eles vivem lá na União Soviética. No meio de tudo isso, o povo é completamente esquecido, porque o povo vira um meio de exercer poder, um meio de chegar ao poder. O Partido Comunista ou Socialista, o partido de esquerda, usa o povo para justificar os atos criminosos que ele comete. Assassinatos, roubos de propriedade, roubos de terra. O povo é só desculpa para agir dessa forma e alcançar o poder. O Partido Liberal tenta o mesmo usando ameaça, usando extorsão. Olha, ou vocês aceitam as nossas propostas, ou os nossos amigos que são donos das grandes indústrias vão sair daqui e vão para outro país. Vocês vão sair perdendo, vocês querem mesmo fazer isso? Eles não estão preocupados com o povo, assim como os socialistas também não estão. A preocupação é fortalecer a minha agenda e ter mais poder. Quem nesse momento surge para o povo como a única pessoa que realmente se interessa por eles, que se importa com eles? O fascismo de Mussolini. A situação está tão crítica nesse momento, 1919, que Mussolini intensifica a peregrinação dele. Então ele sai do jornal onde ele escrevia e ele vira um andarilho. Não um andarilho no sentido de mendigo, mas um cara que anda de cidade em cidade pregando a ideia. Ele não faz mais nada e ele dedica a partir daí a vida integralmente a ser um líder. Ele fala: olha, agora é a hora de chegar ao poder, agora é a hora de mostrar a força, agora é a hora de dar ao meu povo uma esperança. Se eu não fizer isso, eu não farei mais. Se eu não agir agora, esses caras vão tomar o poder e vai ser muito tarde. Os comunistas vão tomar o poder e vão transformar isso aqui numa ditadura comunista. Ou os liberais vão tomar o poder e vão acabar com o orgulho italiano, porque não existe mais orgulho nacional num país que é todo controlado pelo dinheiro. Mussolini é obrigado a agir aqui e ele age. E aqui vem a grande inspiração por trás da ideologia fascista, que é a ação, é a importância de agir. Quantos homens não tiveram ideias maravilhosas ao longo da história e não colocaram em prática e se mantiveram como homens de ideias, como homens teóricos que falavam: olha, se vocês tentassem o modelo que eu estou criando aqui na minha cabeça, seria tudo tão bom se vocês um dia resolvessem tentar. Mas ele não faz nada para colocar em prática, ele não faz nada para que as pessoas vejam a relevância daquilo e vejam como aquilo pode ajudá-los. Mussolini não. Mussolini é um homem de ação acima de tudo. Mas ele também não pode mentir para o povo italiano. Ele não pode chegar e falar: não, confia em mim que vai ser tudo maravilhoso e tudo vai funcionar. E o discurso dele não é esse. O discurso dele é: nosso país está perdido, a situação é caótica. Mas acreditando na ideia fascista, acreditando no que eu coloco para vocês, vocês terão a chance de lutar. Ele não prometia em nenhum momento a vitória garantida. Depois isso vai ser anexado ao discurso quando ele marcha sobre Roma, que tem aquele discurso famoso que ele diz que os vermelhos diziam não passarão, mas nós passamos e seguiremos passando aí já como vencedor. Mas nesse momento não, nesse momento é um discurso de: olha, vocês querem pelo menos a garantia de que vão lutar, então eu posso dar isso, eu posso garantir isso. A vitória não é garantida. Mas a vitória nessa circunstância não importa, porque o que importa é lutar. Depois de assumir essa postura, ele passa a ser um cara realmente visado dentro da Itália. A partir desse momento, 1919, o ato de falar em público em nome do fascismo era arriscado. Simplesmente ir em algum lugar defender o fascismo era arriscado, porque ele era visado por todo mundo. Os comunistas queriam matá-lo, os liberais queriam matá-lo. E não vou dizer também que os monarquistas queriam matá-lo porque eles não tinham tanto poder assim, mas os monarquistas não o apoiavam, então apoio ele não tinha, inimigos ele tinha dois entre os três grandes grupos do país. Para isso, Mussolini cria a Milícia Voluntária pela Segurança Nacional. Isso aqui é a base dos camisas negras. A ideia da Milícia Voluntária pela Segurança Nacional é: você é voluntário, como o nome já diz, então não era um grupo treinado, um grupo que tinha uma performance tática absurda, era um grupo de voluntários que usavam preto como homenagem ao Zardit, porque o Zardit era um símbolo máximo de orgulho italiano, e como ele queria resgatar esse orgulho italiano e mostrar coragem e mostrar o enfrentamento ao medo, o não me importa, o menefrego, eles usam preto para se aproximar disso e também para se identificar durante o discurso. Todos eram inimigos da ideologia fascista. Todos eram inimigos de Mussolini. Então era preciso usar a força para defender o ato de falar nesse momento. Não era nem porque ele estava ali tentando chegar ao poder, tentando dar um golpe ou qualquer coisa. Ele só queria falar ao povo italiano e mostrar suas ideias. E por isso ele já era repreendido. Por isso ele já sofria repressão. Então a Milícia Voluntária pela Segurança Nacional, a base dos camisas negras, surge para garantir que ele possa falar sem nenhum risco à sua própria vida ou a de quem está acompanhando os seus discursos. Enquanto Mussolini cresce, esses caras vão seguir o Dutti por todo o país. Entre 19 e 20, que não é muito claro, a data oficial de formação é 23 de março de 1919, mas foi quando surgiu a ideia, não é quando se tornou algo prático e algo funcional. A gente não sabe a data exata em que eles começaram a agir, porque era um movimento muito baseado na ação e não um movimento em canetada, em grandes eventos e nada assim. Então surgiu quando em algum momento passaram a agir como tal. Mas em algum momento entre 19 e 20, esses caras da Milícia Voluntária vão virar a Fatti Italiani del Combattimento, que é os fascistas italianos de combate, os caras que realmente assumem a postura de defender a ideia com o que quer que seja necessário. Esses são os camisas negras de Mussolini. Essa é a maior força paramilitar do século XX. De acordo com os números da face de combate de 21, dos camisas negras em 21, números cedidos por eles mesmos, o partido era dividido da seguinte forma: 24% eram trabalhadores rurais, 16% dos camisas negras eram trabalhadores industriais, 14% eram trabalhadores liberais. Dá para perceber aqui, nesses três primeiros grupos, trabalhadores rurais, trabalhadores industriais, trabalhadores liberais, que o fascismo ele era a face do trabalhador italiano, era onde o trabalhador real estava. Não era onde você tinha lá o cara que podia teorizar, que podia ficar no DCE da faculdade criando ideia e relendo Marx o dia inteiro e pensando, não, mas será que funcionaria nesse nosso mundo utópico? Eram pessoas que davam a cara e que precisavam de uma solução e que estavam dispostas a lutar por aquela solução. Além disso, uma outra coisa que chama a atenção, seguindo aqui, eu vou recomeçar só para a gente entender bem a divisão dos camisas negras, porque ela é importante. Mas os três primeiros, repetindo, 24% era trabalhadores rurais, 16% dos membros eram trabalhadores industriais, 14% trabalhadores liberais, 13% dos camisas negras da Itália eram estudantes. A relevância disso é, apesar deles serem só 13% dos membros totais, ou seja, eles eram ali a quarta força, a Itália na época tinha 30 mil estudantes. Desses 30 mil, 19.500 eram camisas negras, eram fascistas militantes que saíam às ruas para defender a ideia. Ou seja, a nova geração italiana estava com Mussolini. O futuro da Itália estava com Mussolini. Imagina um país onde você acaba de sair de uma guerra, você não tem esperança para nada, as pessoas tinham tudo para se matar porque elas não tinham por que continuar vivas, a situação estava caótica, você não via futuro, você não via uma melhora econômica, você não via nada. E de repente, dois terços dos jovens desse país estão dedicando a sua vida à pátria, estão dedicando a sua vida a melhorar como homens, melhorar como cidadãos e se desenvolver intelectualmente, fisicamente, porque eles querem se dedicar à pátria. Esse número de 13% de estudantes, ele parece pequeno, mas quando a gente olha em proporção, isso era dois terços de todos os estudantes da Itália. É absurdo. Aqui estava a grande força do fascismo, além de ser um movimento que falava com o trabalhador, porque ele também falava com o jovem, ele também mostrava uma face que prometia muito, enquanto o socialismo era completamente decrépito nesse momento. O próprio Mussolini citava isso várias e várias vezes. Ele achava que o socialismo não duraria muito tempo, porque só velho defendia o socialismo na época, e a monarquia já estava também apagando aos poucos. Seguindo então, 11% eram pequenos agricultores e 9% eram comerciantes. O povo da Itália estava com Mussolini. Ele não precisava ter o apoio dos industriais, ele não precisava ter o apoio da elite intelectual, aqui no pior sentido possível. Nós, do Menefrego, somos a elite intelectual da internet brasileira. Então é uma coisa específica. A elite intelectual da internet brasileira é legal. A elite intelectual do DCE italiano, a elite intelectual da faculdade italiana é horrível. Mussolini não queria ser apoiado por essa galera. Ele não precisava ser apoiado por essa galera porque o povo estava com ele. E o povo é o que faz um país ser forte. O fascismo de Mussolini, ou os camisas negras de Mussolini, não eram teóricos. Eles eram reais, eles eram de ação. E um exemplo disso, como eu já tinha dito antes, Discurso da Revolução é um livro essencial para você entender Mussolini. Não é um cara que estudou Mussolini depois de 50 anos lá, pelos livros e pelos filmes do Spielberg e do Goldenberg, e está falando: olha, eu sei tudo sobre Mussolini, eu vou explicar para vocês. Discurso da Revolução é o próprio Mussolini falando para o povo italiano. Você quer forma melhor de entender qual era a ideia do fascismo do que o cara que criou o fascismo falando para as pessoas que fizeram o fascismo acontecer? É tão simples conhecer a história de verdade sem toda essa influência, mas não convém, né? É muito mais fácil ficar atacando o tempo todo. Então, fontes importantíssimas e primárias como essas são abandonadas. Mas, para citar diretamente Mussolini e entender o momento em que isso estava, imagina, como eu falei agora, trabalhadores apoiando Mussolini, estudantes apoiando Mussolini. Ele chega em praça pública e ele diz algo como isso aqui. Ele não está defendendo uma teoria absurda, utópica, que não funciona. Ele está defendendo a ação imediata. Presta atenção nesse discurso, prestem atenção na capacidade que ele tem de inflamar os ânimos, como ele escolhe bem as palavras, como ele explica de forma simples, de forma coesa. Eu vou ler inteiro e depois eu vou voltar só pontuando as coisas importantes. Mas como ele consegue explicar em poucas linhas, em poucos termos, coisas complexas. Era um gênio da oratória absoluto. Então, aspas a partir de agora, palavras de Benito Mussolini. O Estado não representa um partido, representa a coletividade nacional. Abrange tudo, supera tudo, protege tudo e procederá contra todo aquele que atentar contra sua soberania. Eis o Estado que deve sair da Itália de Vittorio Veneto. Estado diferente do liberal, que em 50 anos não soube criar uma tipografia para ter um jornal seu, no caso de uma greve dos tipógrafos. Estado que não esteja à mercê da onipotência socialista, da defunta onipotência socialista. Estado que não proclame que os problemas se resolvem no ponto de vista unicamente econômico. porque as metralhadoras não bastam se o espírito não as faz cantar. Toda a armadura do Estado desaba como um cenário gasto de opereta, quando não existe a consciência íntima de um dever ou de uma missão a cumprir. Esta é a razão porque queremos despojar o Estado de todo o seu atributo econômico. Basta de Estado ferroviário, de Estado correio, de Estado segurador. Estamos fartos de um Estado que, exercendo as suas funções às custas da despesa de todo o contribuinte italiano, agrava o esgotamento das exaustas finanças deste Estado. Fica-nos a polícia, que protege os homens bons dos atentados, dos ladrões e dos delinquentes. Fica-nos a educação das novas gerações. Fica-nos o exército, que garante a inviolabilidade da pátria e a política externa. E que não se diga que assim o Estado fica restringido em suas funções. Não, conserva muita coisa. Abre mão do domínio da matéria e toma conta do domínio dos espíritos. Isso aqui para mim é talvez o discurso mais importante para o que aconteceu no século XX, a partir desse momento. Porque aqui está toda a base do que é o fascismo, aqui está toda a base da ideologia. E ele consegue explicar em 3 minutos, em poucas linhas, de uma forma muito, muito bem explicada. Começando, o Estado não representa um partido, representa a coletividade nacional, abrange tudo, supera tudo, protege tudo e procede contra todo aquele que atente contra sua soberania. A ideia de Estado para ele, como já falamos anteriormente, não é um Estado alheio ao povo. O Estado não pode usar o povo para alcançar seu objetivo. O Estado não pode ter o povo como um empecilho. O Estado é o povo. Se o povo é fraco, o Estado é fraco. Isso acontece hoje mesmo. Países da Europa que têm um povo fraco, um povo submisso, são países fracos. Países que têm um povo forte, que luta, caso da Polônia, por exemplo, são países em ascensão, países que crescem a cada dia. Mussolini teve noção disso 100 anos atrás. Eis o Estado que deve sair da Itália de Vittorio Veneto. Um Estado diferente do liberal, que em 50 anos não soube criar uma tipografia para manter seu jornal no caso da greve dos tipógrafos. Quando, no norte da Itália, começa a greve, os jornais liberais não conseguem mais publicar. Inclusive, a forma que os socialistas italianos encontravam de atacar os liberais era fazendo greve nas cidades ou nos estados que tinham uma forte influência liberal. Porque esse discurso de que o Estado tem que ficar alheio a tudo e não pode controlar nada e que a economia vai resolver, a economia vai fazer milagres, fazia com que quando o Estado deixava de operar, eles não conseguiam mais criar nada. Então, os grandes jornais liberais do país não conseguiam mais publicar os seus jornais porque você tinha uma greve dos tipógrafos e eles ficavam sem poder nenhum. Mussolini está citando isso diretamente. Estado que não esteja à mercê da onipotência socialista, da defunta onipotência socialista. Toda a ideia de socialismo ela é baseada na noção de que o Estado é super poderoso, o Estado sabe de tudo, o Estado controla tudo, o Estado nunca erra. Stalin faz um erro na União Soviética, ele não pode ter errado, afinal o grande Stalin jamais erra. Mao comete um crime contra o próprio povo na China, Pol Pot faz o mesmo no Camboja. Não é porque o cara errou, não é porque o cara fez por maldade, Ele só estava fazendo o que precisa ser feito. Você acha que o Estado vai errar? O comunismo ele é danoso porque esses caras eles se tornam o Estado, eles assumem a figura do Estado. Molotov, na Rússia, não era mais o ministro da União Soviética. Molotov era o Partido Comunista na União Soviética. O Partido Comunista era a União Soviética. Quem critica Molotov está criticando a nação e quem critica a nação deve ser morto. Logo, Molotov não pode errar. Logo, Molotov é onipresente, é onipotente. e nada pode atingi-lo. Esse é o grande problema do comunismo no âmbito social, no âmbito que aflige as pessoas diretamente. Você cria super-heróis que não erram nunca, e como eles são só seres humanos que erram o tempo todo, o país vai às ruínas. Mussolini critica isso de uma forma mais simples possível para qualquer um entenda. E a questão da armadura do Estado é uma coisa muito específica da Itália daquele período, então vamos pular só essa parte aqui. Mas o fim também é maravilhoso. E não se diga que assim o Estado fica restringido nas suas funções. Não, conserva muita coisa, abre mão do domínio da matéria para tomar conta do domínio dos espíritos. O Estado fascista, ele não se baseia no domínio da matéria, ele não se baseia em dominar o dinheiro que é produzido pela Itália, em dominar os grãos produzidos pela Itália, em dominar qualquer coisa produzida pela Itália. Ele se baseia no domínio dos espíritos, ele se baseia em garantir que a próxima geração de italianos será muito melhor do que a última geração de italianos, e que a geração seguinte será melhor ainda. E isso vai continuar gradualmente até você refazer toda a grandeza que existia lá em Esparta, após gerações e gerações de homens fortes, criando homens fortes, ensinando os seus filhos a serem fortes. Esparta é só um exemplo, porque é o que eu citei aqui no podcast. A inspiração real deles era Roma, mas isso vale para qualquer grande nação que conseguiu se manter no topo da cadeia alimentar ali durante muito tempo. Você não pode abrir espaço para fraqueza, você tem que manter rédeas curtas e manter esse culto à força e à virilidade, porque é só isso que vai manter o seu país no futuro. Mussolini, nesse momento, estava realmente grande. Ele tinha centenas de milhares de pessoas que concordavam com a sua ideologia, e ele tinha algumas dezenas de milhares que estavam dispostas a dar a sua vida pela ideologia, que eram as camisas negras. Como ele nunca prometeu nada, como ele em momento algum chegou aí e falou: olha, eu garanto que em um ano eu vou ser aqui uma figura política influente na Itália. Como ele nunca fez isso, o que ele prometia era justamente: eu vou te dar a oportunidade de lutar, isso é o bastante. Ele não era cobrado diretamente pelos seus seguidores. Seus seguidores não olhavam para Mussolini como: olha, a gente vai esperar esse cara fazer alguma coisa e aí a gente vai ficar ao lado dele. Olhavam como: esse cara me deu esperança, esse cara me mostrou que é possível defender algo na situação que a gente está. E não importa o resultado, o que importa é que eu farei o que é certo. Então, era muito cômoda a situação dele aí. Ele podia parar e se manter ali como uma força política, criar um partido, criar ali o Partido Nacionalista Italiano, e viver a vida inteira assim, como um político italiano que vai morrer com 80 anos de idade. Mas não era típico dele, não era típico dos seus seguidores, não era típico de um movimento que surge do combate acabar assim, prestes a ter o poder que ele tanto sonhou. Nesse momento, surge a reação dos comunistas de uma forma mais declarada. Comunistas sempre se opunham aos fascistas, em qualquer lugar do mundo. A Guerra Civil Espanhola só deixou isso mais claro, mas em todos os lugares onde o fascismo começou a crescer, e o fascismo mostrava a forma de ter um Estado forte sem ter um Estado inchado, sem ter um Estado burocrata, a forma de fazer o nacionalismo funcionar em prol do povo e não como forma de controlar o povo, isso tudo vai diretamente contra o ideal comunista. Então, sempre existiu essa disputa forte entre ambos os lados. Mas quando os comunistas italianos percebem que o fascismo está muito maior do que eles imaginavam, surge a resposta direta, surge o discurso de: vamos combater o fascismo, não passarão, não chegarão a Roma. Lideranças dos camisas negras passam a ser assassinadas. Os caras vão lá no discurso de Mussolini e, obviamente, nada acontece ali, porque o comunista não tem coragem de agir frente a frente, mas quando ele estava voltando para casa depois do discurso, para encontrar sua família, ele era esfaqueado pelas costas e morria. Bombas começaram a surgir durante os discursos, também anônimas, também da forma mais covarde, mais rasa possível. O clima de guerra aumenta porque interessa para esses caras criar uma guerra civil, criar um clima de divisão no país. E Mussolini, ele se mostra muito inteligente porque ele não cai nessa armadilha. Ele podia ter começado uma guerra civil facilmente. Ele podia atacar os comunistas em si e os membros do partido e começar uma coisa que ia acabar com o ideal de unificação nacional que ele tinha. Mas ele não faz isso. A resposta dos camisas negras é atacar as bases do comunismo na Itália. Ou seja, Liga Camponesa, ponto de reunião, centro de estudo marxista. Como os camisas negras eram anônimos, eles eram o povo, eles não podiam ser parados, eles lutavam por um ideal maior. E se um deles caísse, se um deles fosse pego, alguém continuaria com a luta, alguém continuaria com o ideal. Esses centros, como Liga Camponesa, grupo de estudo marxista, passam a ser atacados sistematicamente porque o povo italiano está cansado disso e quer varrer esses caras da Itália. Mais uma vez, o Partido Comunista olha para os camisas negras, olha para esses trabalhadores, esses estudantes, que eles estão jurando que estão do lado deles, eles estão lá com o discurso de não, porque nós lutamos pelos trabalhadores, nós lutamos pelos jovens estudantes. E eles veem que não, que os jovens estudantes, que os trabalhadores odeiam o que eles defendem, odeiam o ideal de Estado que eles têm que recuar. Eles enfrentam mais uma vez aquela dúvida que já aconteceu com quem enfrentou os espartanos, com quem enfrentou os russados, com quem enfrentou qualquer exército destemido ao longo da história. Como você derrota um exército que não teme a morte? Como você derrota um cara que estava 2 anos antes andando pelo interior sem saber se ele ia chegar numa cidade e tomar um tiro num palanque porque ele não tinha segurança nenhuma, mas estava lá e não recuou? Como você para esse cara quando ele tem milhares de pessoas ouvindo ele, quando ele está chegando no objetivo? Não dá mais, não tem o que fazer. Num último ato de desespero, os socialistas tentam se aliar aos anarquistas da Itália. Hoje em dia é uma coisa até esperada, porque anarquismo e socialismo é coisa de antifa e antifa anda junto. Então os caras se reúnem para usar droga e fazer qualquer coisa degenerada e achar que está mudando o mundo. Hoje isso é comum, mas naquela época não. O comunismo e o socialismo defendem um Estado total, totalitário. O anarquismo é a falta de Estado, então eles eram inimigos políticos. Mas eles se juntam e decidem que eles vão ali no último ato desesperado de tentar parar Mussolini, tentar parar os camisas negras, fazer uma aliança. E essa aliança se chama Arditi del Popolo, os Arditi do Povo. Como eu citei anteriormente, a imagem dos Arditi era tão forte no imaginário popular italiano que tanto a esquerda nesse momento quanto os fascistas de Mussolini, os camisas negras, usam a simbologia e, nesse caso, até o nome dos caras. Realmente eles conseguiram marcar toda uma geração de um país com coragem e com a ideia de nunca recuar. Mas nem assim os antifas da época conseguem a maioria. Então eles recuam de vez e oferecem a Mussolini um pacto de paz, onde fica acordado que eles só se enfrentariam no parlamento. Ou seja, a gente que está perdendo, que está em minoria, que não tem apoio do povo, que não consegue falar para as massas, a gente está te dando a oportunidade de recuar militarmente, politicamente, conseguir um cargo aqui no parlamento, virar um ministro qualquer, e a gente só vai discutir aqui no parlamento, tá bom? Sai da rua, para de inflamar o povo, para de convencer jovem a ser nacionalista, para de convencer esses jovens a treinarem, a se desenvolverem. Eles não precisam disso, eles têm que estar do nosso lado, deixa isso para lá. Estamos te dando a chance de poder discutir com a gente as nossas teorias aqui no parlamento. Porque discutir teoria é tudo o que importa, obviamente, né? Não preciso nem falar que Mussolini não aceitou isso. Ele não vai recuar agora, ele já está muito perto do que ele buscava. As camisas negras de Mussolini estão muito perto da vitória que lhes foi prometida. E isso acontece em 27 de outubro de 1922, um ano depois desse acordo de paz, quando realmente saiu do controle, os camisas negras de Mussolini tomaram completamente Roma. Acontece a Marcha sobre Roma, que é conhecida como a Marcha Sem Sangue, ou a Tomada Sem Sangue, depende de onde você vai achar esse termo sendo traduzido, em qual livro. Mas a ideia de Mussolini era, ele quer mostrar poder para o rei, ele quer mostrar que ele tem o controle da situação. Ele não pode começar uma guerra civil, porque isso vai dividir o país, mais uma vez. E ele não pode atacar diretamente o rei, porque ele buscava a imagem do rei, a imagem da autoridade real, e queria que o rei o apoiasse quando ele tomasse o poder. Ele está dizendo basicamente, olha, eu tenho homens dispostos a morrer por mim. Eu estou tomando a capital desse país e eu estou marchando sobre a capital desse país e ninguém pode me parar. Então é melhor obedecer, é melhor assumir que não tem mais como e que a Itália a partir de agora é um estado fascista. O rei, Vítor Emmanuel III, ele é aconselhado pelos seus conselheiros mais próximos a não aceitar, a sitiar a cidade de Roma e tentar expulsar os camisas negras de Mussolini com a polícia que estava em Roma. É uma coisa absurda que obviamente não funcionaria, mas a ideia dos caras era isso. Eles estavam tão além da realidade que eles pensavam, olha, esse cara ele controlou o país inteiro, todo mundo acredita nele, o povo confia nele, ele tem milhares de pessoas marchando com camisas negras, vindo pra cá a pé, pra marchar sobre essa cidade e afirmar a liderança dele pra você, mas a gente vai só cercar Roma e a gente vai ficar aqui preso, ilhado, e a polícia de Roma vai nos proteger. Completamente malucos, mas é o que foi aconselhado ao rei Vítor Emmanuel III. Ele não aceita, ele não era burro, ele percebe que não tem como e decide que ele vai negociar com Mussolini. Qual a forma de negociar de um rei? Qual a forma mais lógica, ao menos? Leva quem você está tentando fazer um acordo para o seu castelo e fecha o acordo dentro do seu castelo com toda a imponência que você pode impor ali dentro. Você vai fazer o cara olhar para você sentado num trono com guardas ao seu lado, dentro de uma sala gigante onde ele vai ter que olhar para cima e ver você como uma imagem quase divina e vai implorar para você aceitar o que ele está oferecendo. Vítor Emmanuel oferece isso a Mussolini. Mas Mussolini queria que o rei visse que, na verdade, quem estava pedindo um favor era ele, era o rei e não Mussolini. Mussolini já tinha o controle da situação. Então ele exige que o rei se apresente a ele na estação central de Roma. Fica em Roma esperando, fica lá na estação esperando. O rei é obrigado a sair do palácio e andar pelas ruas de Roma completamente tomadas por jovens, por trabalhadores de camisas negras, chegar na estação, se apresentar a Mussolini e falar: você quer o poder? Eu te entrego o poder. Em troca, eu quero que você garanta que eu continuo vivo e garanta que você vai realmente unificar essa nação, porque depois do que eu vi aqui, eu acredito que você consegue. Eu também acredito que é possível. E Mussolini, depois de deixar claro para todos que ele deveria ser o Duce e que ele poderia fazer a Itália se tornar uma potência mundial, aceita, se torna o primeiro-ministro italiano, se torna o Duce, ele assume o cargo de Duce oficialmente. Duce significa líder ou o guia, que é uma forma até mais clara e mais direta de traduzir a forma que ele era visto ali na Itália. Nesse período de 16 anos, ele vai unificar o país completamente, ele vai criar o orgulho de Roma mais uma vez, ele vai resgatar heróis que estavam esquecidos pelo povo e mostrar que você devia não só se orgulhar porque eles nasceram ali no mesmo pedaço de terra que você, mas você tinha que se orgulhar porque eles faziam parte da sua cultura, porque você trazia eles com você todo dia que você acordava e por isso eles eram importantes. Ele vai criar uma coisa que pode passar batido hoje, mas foi de uma genialidade absurda, que é a Série A italiana do futebol. Então você tinha lá os times jogando em divisões pequenas, você tinha o Campeonato de Milão, o Campeonato da Sardenha, o Campeonato de Nápoles. Ele vai unificar e vai criar o time de Nápoles, o time de Milão, o time da Sardenha, e os times vão ter que viajar para jogar com times de outros estados. Então você cria uma troca cultural dentro da Itália, quando Giuseppe Meazza, que é o grande herói do futebol italiano, ele está viajando pelo país com o símbolo da Itália, ele está mostrando para todo mundo que nós somos um povo e as pessoas vão para o estádio para assistir ele. A Itália ganha duas Copas do Mundo nesse período. E isso, obviamente, ajuda muito o sentimento nacional, o orgulho nacional a crescer. A taxa de natalidade cresce de forma absurda. O exército italiano é todo reformado. A Itália, em 16 anos, viveu um período mágico. E esses caras que começaram seguindo um provável maluco que ia para a cidade, sentava em um caixote, começava a falar, inflamava as pessoas e subia no caixote para gritar sobre como ele tinha a solução para tudo e como ele faria as coisas acontecerem caso confiassem nele. Os caras que seguiram essa ideia, que na época parecia absurda, no fim foram responsáveis por isso. O fascismo na Itália, ele não é uma vitória pura de Mussolini, ele é uma vitória dos camisas negras que acreditaram naquela ideia, que seguiram aquela ideia até o final, que deram a vida por aquela ideia e que no fim colheram os frutos, ainda que por pouco tempo, porque infelizmente o grande nariz sempre vence. Mas entre 22 e 36, na Itália de Mussolini, a camisa negra com certeza triunfou. Menefrego Podcast, episódio 22. Semana que vem a gente está de volta.